E esse som que você acabou de ouvir, você vai dançar todas as sextas e sábados na Overnight, hein? Agora Overnight é na Vila Olímpia, Rua Gomes e Carvalho, 799, e abre todas as sextas e sábados. Então reúna seus amigos e marque o seu aniversário. Telefone para informações 3582-3637. 3582-3637. O site é overnightclub.com.br. A Overnight está de volta. Bom final de semana. Vem aí, Estádio 97, a sua melhor opção no trânsito. A gente se fala. Tudo sábado para domingo às 2 da manhã no Clubtronic. Stay tuned. Tiesto's Club Life returns right after this. Tiesto com o Club Life. Energia. Em abril, o maior festival das cores do mundo chega a São Paulo. Holly One. O festival das cores que conquistou o planeta. Música, diversão, cores. Holly One, dia 12 de abril no AMB. Ingressos de primeiro lote já à venda. Acesse ingressorapido.com.br e garanta o seu. Realização Demind. Promoção exclusiva Energia 97. Holly One, 12 de abril. No AMB, Dragon Net. Energia. Quando você acorda o seu filho com uma buzinada na orelha, é o seu jeito de garoto. Quando você usa o novo desodorante Bozano, é cuidado de homem. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. A Polo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Polo Ar. DJ R. I'm ass hypnotized. Energia. Tenho sempre meu engove, com engove é sossegado, porque no dia seguinte a vida não pode parar. Na balada do engove você vai e resolve. Bom engove, tenho sempre meu engove, se tem festa é assim. Bom engove pra você, bom engove pra mim. E aí, exagerou? Já sabe, né? Bom engove pra você. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de engove. A Energia 97 abre 2015 com mais um grande evento. Festa Energia na Veia Premium. E traz pra você um show mega. Paralamas do Sucesso. Os Paralamas do Sucesso. Paralamas do Sucesso. Ao vivo. Comemorando 30 anos de carreira na festa de flashbacks de maior sucesso do Brasil. 14 de março no Palácio das Convenções do Anhembi. Ingressos já à venda nas lojas Tente Beach do Shopping Tatuapé, Este Plaza, Aricanduva, Itaquera, Gran Plaza, Shopping União Osasco e mais 4 endereços: Taboão, Metrópole, Central Plaza e Shopping Diadema. Também nas lojas Offner do Shopping Eldorado, Ibirapuera, Interlagos e Moca. Na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Vendas online, ingressorapido.com.br. Os DJs do Energia na Veia. E uma das maiores bandas da história do rock nacional. Os Paralamas do Sucesso. Informações, festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção. Promoção exclusiva, Energia 97 FM. Na Marginal Tietê, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. Que 3 de maio parada. Corredor norte-sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97. Estádio 97, estádio 97, estádio, e trânsito parado, por causa do ciado, já tô alucinado, parado, mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia. Boa tarde, está no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia 97, oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, um nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar Estádio 97, sejam todos bem-vindos, boa tarde. E aí, pessoal, beleza aí? Ah, é nóis, velho. 17 horas e 35 minutos, Domenico Gatto. Chuva na Cantareira. Choveu lá, RG? Hoje choveu. Todos como formiguinhas, hein? Teve dois dias seguidos que subiu lá a represa. Subiu, né? Tá subindo. Opa, Depois de 360 caindo, subiu dois. Agora só falta subir mais uns 351. Cantareira tá igual gasolina, só tá subindo, velho. Ah, é verdade. Mas o importante é o metrô que vou fazer ligando a Cantareira, fazer um buraco subterrâneo para servir as pessoas. Não há crise. E aí, seu Bento? Mas vai abaixar, viu, gasolina, você viu? Vai. Baixar o nível. Vai. O nível? Para 900 mililitros. O litro agora vai para 900 ml. RG. Viga. Mas na maioria dos postos de gasolina isso já acontece, hein? Sério? Opa! Não pode ser sério. Você compra um litro e não vem um litro? Como assim, bora? É promoção, se fosse em Portugal, né? Não, não, não. É pago. Leve 900. Nunca viu isso. Domenico, né? Estão pedindo pra baixar a gasolina. É uma brincadeira. Baixar a gasolina? Vamos baixar. De um litro agora vai vir 900 ml. Não, mas ô Sombra, tem posto de gasolina que funciona assim. Porque outro dia, geralmente quando você compra uma garrafa de 2 litros de refrigerante, você tem mais ou menos uma base, porque ela vem até a boca. É de conta de espuma. Certo? Certo. Ela vem o refrigerante até aquela parte, assim, tem um tequinho só, assim, de plástico. Isso. Outro dia eu fui no posto lá, falei, me vê 2 litros de combustível, antes que me ataquem aí, eu não queria fazer um coquetel Molotov. Não era meu intuito. Brincadeira, velho. O cara meteu 2 litros ali, Sombra, faltavam uns 4 dedos, assim, velho. Não, bacana, você tá de brincadeira, mano? Falei, é 2 litros ou... Não, mas é porque a bomba, o cara faz aí... O cara regula ela, pode ser que esteja um pouco desregulado. Falei, tô pagando por 2 litros, você vai encher essa porra até a boca. Deu 2,15. Mas será que as firmas, as empresas de refrigerante não estão dando mais refrigerante do que normal? Sombra, coisa de mim, mano. Já teve há uns 2, 3 anos. Será que tem de posto descalibrado aí, já teve 2, 3 anos de inspeção e isso foi pego. O cara que sacaneava mesmo. Agora, veja bem, por que ele vai brigar por causa de 4 dedos se a gente convive sem uma quantidade? Fala, seu Bento. Fica por causa de 4 dedos de gasolina. Essa chuvinha aí, tu choveu o dia inteiro. Com essa chuvinha? Qual a recomendação hoje nessa sexta-feira? Hoje é pra usar o método pra cutucar a ostra por trás. Como é que faz isso aí? Dorme de conchinha. Boa, RG. Pô, mas tá quente, velho. E ostra é bom com limão. Fala aí, ostra. Lembra do Santos. Exatamente. Não é? É o gancho. Não, mas que lembra, você tem que lembrar do Santos, do Barão. Mas o Tubarão Santos... Tubarão 5. Bora as bolas. Diga aí, seu Bento. Tudo bem, RG? Sussa. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza, então. Peixe aí no final de semana. Vanderlei liberado. Vai jogar? Vanderlei apareceu no BID, está liberado para fazer a sua estreia. O que você está falando aí? Não é você. Não, é outro Vanderlei? É outro. Mas está liberado aí o Vanderlei, vai fazer a sua estreia com o Peixe aí. E não vai ser na Vila, né? Esse jogo foi vendido lá para... Foi. São o quê? Peraí. São alguma coisa, São José, São José do Rio Preto? São José. São José do Rio Preto. Isso. É longe, hein? Então, É o RB Brasil, vai enfrentar, o RB Brasil. Vamos tentar faturar um dinheirinho lá, já foi vendido mesmo, quer dizer, o dinheiro tá na caixa. Já que foi, né? Agora, o que a torcida do Santos espera é um pouco mais de inspiração, né? Pra esse time aí, porque o primeiro jogo foi legal. O segundo, uma decepção. Então, o terceiro, esses caras se acertam aí, né? Porque tá complicado. Tá difícil mesmo. Mas foi tão ruim o jogo assim mesmo, RG? Não, o Santos teve o controle do jogo, teve o controle da partida, mas o meu amigo Robinho, o Thiago Ribeiro, entendeu? Esses caras aí, eles estavam assim meio... Descalibrados. Desnutridos. O Robinho, não, eu não vou dizer que ele perdeu o gol, mas ele criou um lance, que ele driblou o cara no bico da ele deu um chapéu lá. Deu um chapéu e um corte pra dentro. Se ele faz o gol, Domingo, a bola passou perto. Mas não dá pra viver, desculpa. É muito dinheiro pra um jogador, em 90 minutos, fazer um lance desse e ficar com a glória sem ter feito o gol. Todo mundo sabe que isso não é dificuldade nenhuma pro Robinho. Então, Vamos se ligar, Peixão. E ó, os caras do interior, os caras comem grama, velho. O cara corre muito, né? É, os caras metem corrida e ir pra cima, então tem que jogar bola. É verdade. Continuando com as manchetes do Estádio 97, ó, esse é o torcedor do Corinthians. Daqui a pouco tem convidado, hein? Antônio Roque Cittadini, o candidato de oposição do Corinthians, ao vivo aqui no Estádio 97. Assunto pra você, corintiano, tá bom? Continuando com as manchetes, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ah, com a volta do Luiz Fabiano, amanhã tem jogo. 19h30, 15 de Piracicaba no Pacaembu. Amanhã, sabadão à noite, 7h30. Bom jogo, gosto, pai, gostei, né, da ideia. Ó, deixa eu falar um negócio. Só porque, descer porque, aqui, ó, chegou. Meu, gostei da ideia. Porque essa hora, meu, 7h30. É um horário bom, né? Se tiver a novela, se tiver o Boogie Woogie aí. Esse é um horário legal. Esse é um horário bom. Aquele horário que você sai, depois ainda vai comer um... Tô assistindo o Boogie Woogie, meu. X-salada, não é não? Exatamente. Ah, um X-salada. Os caras têm que comer pernil, meu. Não vem com X-salada, não. É pernil. Tá certo. Porra, é, pernil. Tem pernil pra nós? Deixa eu te fazer uma pergunta aí, meu. Quem vai jogar? Luiz, não sei. Não defini o time, mas sei que o Luiz Fabiano volta. É, eu tô querendo saber com você. Ah, também, não sei. Será que vai jogar você sabe? Vai jogar o Pato e o Luiz Fabiano? Será que não? É, tá com cara. É, tá com cara, hein? Tá com cara de Pato e Luiz Fabiano. Tá com cara de Pato e Luiz Fabiano. O Muricy falou que agora vai ter um revezamento. Sim. Uma hora entra um, outra hora entra outro. É bom, pô. É que era o Barcelona, outro dia o Messi tava no banco. Então, pô. É, exatamente, faz parte. O elenco bom. E o Dória assim, já chegou ou veio de jegue? Chegou, já mandou um abraço pra torcida tricolor. Não, ele mandou ontem. É, então. No aeroporto de lá. Então, mandou um abraço, mas ainda não chegou. Demora muito. Como acho demora muito? 24 horas pra chegar. Você é louco, ele não tava no Japão. Ele meteu um Gilberto Gil, mandou aquele abraço. Ele tá na França. É, deve ter chegado já nessa hora, mas tá agora aceitando. Acho que os caras devem estar olhando o joelho, aí. Deixa eu ver como tá o joelho, se tá tudo direitinho. Exatamente. Olha os dentes, olha os dentes. Está então, bom. É isso aí. Mas na semana que vem, na segunda ou terça, deve ser apresentado, Eudória. Tá certo. Beleza? Tá bom, é e um isso aí. Ô, chefinho, e o lembra do Clemente Rodrigues? Nossa, foi embora, não acredito. Pra onde foi? Colom. Colom, foi pro Colom. Série B Argentina. Ô, Sombra, e por falar em contratação de zagueiro aí também, o Paulo André, que tava jogando no Orlando City, e acertou com o Cruzeiro, cara. Não, ele não chegou a jogar no Orlando. Ele tá treinando lá. Ele foi contratado pelo clube. Ele tava lá treinando com os companheiros, pintou a proposta e foi pro Cruzeiro. Os quadros que ele pintou não agradou os caras. Vou falar uma coisa, hein? Futebol é milagroso, hein? É, talvez, porque ali é aquela região de Orlando, Miami, que faz sucesso é o Romero Brito. Acho que o Paulo André falou, não vou fazer sucesso aqui, né? É isso mesmo. É, acho que é por aí. Um abraço pro meu amigo Orlando da bateria do Gavião, entendeu? É nóis. Tá certo, grande então. Orlando. Continuando com as manchetes do Estádio 97, tem clássico. Ah, Coringão, Coringão. Olha só, mano. Corinthians é que o time ainda não definiu o time, mas deve ser o titular mesmo. Sim. Contra o Corinthians. E a justiça determinou aí que a federação libere os ingressos para a torcida do Corinthians. Então, ou seja, vamos ter um sábado agitado antes do clássico, né? Com essa coisa de vai ter, não vai ter, vai liberar, não vai liberar. E a torcida do Corinthians que, caso não libere, ia causar com o time, né? Deixar chegar lá na arena, não. Olha, primeiro, por partes aí, Bento. Com relação ao que a torcida tá prometendo, vamos impedir o ônibus de sair, etc. Já acho que não cabe a torcida fazer isso. Tá certo? Já acho que não cabe. A torcida tem que respeitar e eu acho que você impor que o time não deva sair, eu já acho que é um abuso. Acho que a torcida não tem o direito de fazer isso. Eu acho que o bom senso reza aqui. Tanto o Mário Gobbi, que já domingo não será o presidente do Corinthians, quanto o Roberto, que é candidato, e assim como o Roque também, que está aqui e vai participar daqui a pouco, é candidato também. Eu acho que os três deveriam se reunir, tá certo, na sala da presidência do Corinthians, porque um desses três aí será o presidente do Corinthians, o próximo presidente. O Mário Gobbi não vai ser, né? O Mário Gobbi é o atual, mas não concorre à próxima eleição. Então, eu acho que os três deveriam sentar ali e conversar. Eu acho que a atitude mais viável nesse momento... eu sei que é radicalismo, eu sei que muitas vezes isso daí também não funciona, mas o Corinthians ele tem que se organizar para que caso ocorra, tá certo? Mesmo esse lance da torcida do Corinthians não poder entrar dentro do estádio do Palmeiras, os três que estão ali, o Mário, o Roque e o Roberto, tem que ter a mesma mentalidade, o mesmo pensamento e o mesmo posicionamento. O Corinthians não entra em campo, boicota o jogo. Boicota o jogo, tem patrocinadores envolvidos, tem televisão, dane-se. Dane-se, a gente tá discutindo aqui um bem maior. A juíza que deu a liminar aí favorável à presença da torcida do Corinthians, ô Bento, ela tá buscando, talvez, o direito do cidadão, o direito de poder ir, tá certo? E vir. Porque querendo ou não, Sombra. Constituição, mano. Lógico, isso é constitucional, gente. Você tem o direito de poder ir pros lugares. Eu acho, ah, não, torcida única, ah, vai diminuir violência. Diminui o cacete que diminui. Isso é uma medida hipócrita que não resolve nada. Porque querendo ou não, tudo bem, eu respeito. Daqui a pouco você vai poder falar. Mas, Domênico, na boa, quem vai pra se matar, o cara que sai de casa armado e predisposto a matar alguém, ele vai fazer independentemente de ter um ingresso no bolso ou não. Eu não concordo. Tá certo? O cara vai pra uma estação de trem, o cara vai pra um terminal de ônibus, o cara vai pra rua predisposto a fazer o que ele tem que fazer. Ô, mano, vamos aproveitar, inclusive, vamos aqui apresentar. Estamos aqui com o Antônio Roque Cittadini, o Roque, que sempre aqui atendeu o Estádio 97, agora candidato à presidência do Corinthians, tá aqui. Seria legal ouvir do Roque, boa noite, Roque, né? Boa noite, satisfação falar com você. Roque, qual o seu parecer em relação... Daqui a pouco a gente vai falar de eleição, né? Mas o assunto aí maior do fim de semana é a questão dessa torcida única ou não. Qual a sua opinião em relação a essa questão aí do Ministério Público que queria torcida única e agora houve uma liminar que libera para torcedores do Corinthians... Já saiu a liminar? Segundo aqui a informação do seu bem... A juíza deu a liminar. É. Tá na mão do Del Nero. Agora cabe à federação é decidir se dá ou não dá o direito da torcida do Corinthians entrar no estádio. Mas se Roque, é uma determinação judicial, não tem o que detalhar. O Roque, você que... O Roque também é advogado. Não, eu acho que se tem a liminar, tem que cumprir. Tem que cumprir. Pronto. Não se discute. Não dá pra não cumprir a liminar. Se puderem, eles podem tentar derrubar, isso sim. Eles recorrem, poderão tentar conseguir aí uma outra medida. Ah, olha, agora eu desculpa, queria... Roque, desculpa. É só um adendo aí. A informação é a seguinte: a decisão liminar aí da justiça deixa livre para a federação fazer o que ela quiser. Sim. Ela não determina que o Corinthians tem que ter os ingressos. A justiça diz o seguinte: a federação é que vai resolver isso. Essa é a decisão da justiça. Porque o Ministério Público estava ameaçando a Federação Paulista, caso não cumprisse a determinação deles aí, que haveria uma punição, né, Roque? Então não saiu eliminar. Olha, vamos... Isso aí, eliminar. Deixa eu falar uma eliminar, coisa, gente, sobre esse problema, que é o seguinte. Jogo de torcida única é uma aberração para o futebol. É decretar o fim do futebol. O futebol chegou no fundo do poço quando se pede para jogar uma única torcida. O que está ocorrendo é o seguinte. A polícia, o Ministério Público, a federação e todos mais estão errando nessa questão. Nós não estamos fazendo nada do que foi feito na Europa para mudar esse quadro. Quando a polícia começou a dividir as torcidas, ela deveria saber que a divisão de torcidas geraria cada vez mais problemas entre as torcidas. Na Europa, a maior parte dos países não admite divisão de torcida. Participa a torcida dos dois clubes, mas sem divisão. Não tem nada essa de ficar uma banda com um, outra banda com outro. Agora, o Ministério Público achou que com cafezinho e tapinha na costa, ele iria fazer a cabeça das torcidas organizadas. Ele está indignado porque não conseguiu fazer, porque continuam os problemas, que muitas vezes não tem nem nada a ver com o futebol. Então, eu acho que jogar só com uma torcida é uma tragédia para o futebol. Acaba o futebol. Eu lamento dizer que jogar uma torcida Corinthians e Palestra é pior ainda. E nós lembramos que temos o primeiro livro do futebol, é Corinthians 2, Palestra 1, é um conto muito famoso, onde narra a torcida do Palestra e a torcida do Corinthians. Então nós chegamos ao fundo do poço. O Ministério Público deve, primeira coisa, sentar e ver onde ele errou. Eu acho que ele errou em muita coisa. Uma das coisas que ele errou é não entender nada de futebol e querer paparicar a torcida. Paparicar mesmo, eu vou fazer um papo legal, aqui um papo... Não é assim. Os países que resolveram isso, eu cito o exemplo a Inglaterra, ela acabou com a divisão de torcida, não tem mais divisão. Os ingressos são vendidos, você é torcedor do Palestra, você é torcedor do Corinthians, quem for compra e vai. E aí você, olha, isso pode parecer uma coisa muito estranha, mas eu fui muitas vezes ao campo com meu irmão palmeirense. Ele torce para o Palmeiras e eu torcia para o Corinthians. Isso era comum. Quando a polícia fez o erro, a polícia militar de São Paulo errou de separar as torcidas, ela gerou esse quadro. Então, devia ter pensado que esse quadro de separação gera isso mesmo. O futebol não sobrevive sem duas torcidas. Agora, você, presidente do Corinthians, por exemplo, o time com você, sem torcida, vamos supor a Federação falar, não entra um corintiano no estádio do Palmeiras. Você faria o time entrar em campo ou não? Eu não sei. Pera, eu não sou presidente, a eleição é amanhã. Eu não quero assumir a presidência antes do tempo, se bem que eu nunca vi tanta coisa para depois da eleição. O nome do estado é para depois da eleição, a publicidade com a caixa depois da eleição, o guerreiro, tudo feito na sexta-feira, né? Mas na sexta-feira não fizeram. O próximo presidente vai receber uma caixa com 10 problemas que estão em cima da mesa e que todo mundo... O último aí é o negócio da Caixa. A Caixa não renovou com o Corinthians. Estão usando lá o nome dela apenas para não assumir que ela não renovou. O Guerreiro, que mas dizia não vai que renovar? Não vai renovar a Caixa? Não sei. Será que não era tempo de ter conversado antes, né? E ela mandou cortar 20% do que ela tinha acordado com o Cruzeiro já, disse que vai conter despesa, o Cruzeiro ainda está ajudando se vai fazer com a Caixa ou não. É uma regra da Caixa, vai cortar cerca de 20%. Não, eu não sei. Eu não quero que corte, não gosto que corte, acho que seria, independente de quem for o presidente, seria bom que não cortasse. Mas, na verdade, nós estamos aí com um pacote de problema que começa... No dia seguinte da eleição. O primeiro problema é o Guerreiro. É, não tem primeiro problema. Tem um monte de problema no primeiro lugar. Você imagine ficar sem publicidade da Caixa. Você imagine ficar eternamente aí sem o nome do estádio. É tudo problema para amanhã. Mas, ô Roque, em relação ao Guerreiro, você assume, vamos supor, você ganha a eleição de sábado, assume o Corinthians. O Guerreiro está pedindo aí 7 milhões de dólares à vista e mais um salário de 500 e poucos mil reais por mês. Você renova ou fala, Guerreiro, obrigado por tudo, um abraço. Acontece o seguinte. Se tiver dinheiro, você renova. Se não tiver dinheiro, você chega e fala, eu não posso pagar você isso aí. Você sabe que não tem. Ah, não, mas nós vamos procurar. Para que o Luiz Paulo Rosenberg está aí comigo? Ele que começa a se virar. Entendeu? Nós vamos procurar o dinheiro. O Luiz Paulo é um dos vices? Não, ele não é vice porque ele não queria, mas ele vai trabalhar na gestão porque ele está nos apoiando e seria uma sacanagem se ele não trabalhasse bastante. Ele tem que trabalhar o dobro do que ele trabalhou nas anteriores. Mas o Luiz Paulo sempre apoiou o Andrés, o Mário Gobi. Pois é, mas ele está apoiando. Aliás, esse é um fenômeno novo nessa eleição, que é uma parcela muito grande de gente que votou no Andrés e votou no Mário Gobi, está votando com o candidato. Os corintianos obsessivos também? Uma boa parte. Ô, Roque, o Edgar Soares está na tua chapa? Não, chapa não. O filho dele é candidato na chapa do conselho. Mas ele é conselheiro vitalício. Ah, mas o Edgar te apoia. Eu espero que me apoie e que arrume voto. Todo mundo. Mas ele vai ser o vice de marketing? Não tem nada de vice de marketing. Ele disse que não quer nada. E o vice de marketing, quem vai escolher, serei eu e o Luiz Paulo. Vice de marketing será quem? Quem vai escolher serei eu e o Luiz Paulo. Bom, olha, pessoal, estamos aqui com o Roque, estamos nas manchetes do Corinthians. Daqui a pouco vamos falar muito mais aí do Corinthians, porque tem eleição amanhã. É uma tradição do Estádio 97, sempre que tem eleição, a gente traz aqui a voz dos candidatos. Só uma perguntinha rápida, pra, desculpa. Você... As perguntas rápidas são respostas longas, hein, beijo. Tudo bem. Você ganha amanhã com margem de quanto? Olha, eu... O pessoal da situação achava que a eleição era uma mamata, né? Mas isso já há algum tempo já acabou com essa história. Todo mundo sabe que a eleição será difícil. Eu tenho uma grande probabilidade de ganhar. Eu não gosto de ficar. Tem 10 pesquisas por aí, todo mundo com pesquisa. Um de um lado, outro do outro. Isso não funciona muito. Tem que trabalhar e eu tenho... O clube é um clube dividido em 3 partes. Uma parte são sócios que frequentam habitualmente ao clube. Outra parte são sócios que vão de vez em quando ao clube. E um número maior são sócios que estão em condição de voto, mas que não frequentam o clube. Eu tenho uma vantagem grande entre esses que não frequentam o clube, porque esse pessoal é um pessoal tipicamente do futebol, né? O que não quer dizer que não seja um corintiano interessado e tal. Então, a eleição eu disputo com grande possibilidade. Você viu que o Ronaldo está apoiando o Roberto, né? O Ronaldo fez até ele não um vota. Ele não vota. Jogador por jogador, o Vladimir está me apoiando, só que o Vladimir vota. O Ronaldo não vota, mas também eu acho que não vejo mal nenhum em qualquer jogador apoiar quem ele quiser. Aí é um clube democrático. Cada um apoia quem quiser e não tem problema nenhum. Tá certo. E olha, ainda sobre o Corinthians, já que tá falando das manchetes do Corinthians, o Bá deu uma dica aqui. O presidente Mário Gobbi ameaçou mandar o Corinthians. É o seguinte, se não tiver torcido o Corinthians, ele declarou que o Corinthians não entra em campo, é isso? Mas o Gobbi, ele não tem nem poder para isso, Sombra, porque no domingo ele já não será o presidente. A eleição acontece no sábado. Ah, então isso já vai ser um problema do Roberto ou do Roque. Entendeu? Mas peraí, mas não vale? Assume quando? Assume a hora que termina a votação. Sim, gente. Ah, então o Gobbi já não será o presidente. Lá sábado à noite já... É mais um problema. Você já recebe o pacote de problema. É por isso que eu falei que deveriam sentar os três, o Mário Gobbi, o Roque e o Roberto, e em consenso decidir isso daí. É o seguinte também, eu tô aqui também, viu, Roque? Eu torço. Meu irmão. Eu torço por você. Porque o futebol tá chato pra caramba, viu? Eu torço pro Roque, porque, primeiro, a imitação fica mais frequente pra gente usar. E o seguinte, o Roque faz bem pro futebol. Tá certo. Olha, esse negócio do futebol tá chato é uma coisa verdadeira. O futebol, ele é esporte, é disputa, mas ele é entretenimento. Se você quiser ficar fazer essa coisa careta, todas as entrevistas iguais, eu estou focado nisso, com determinação, com valor, o projeto, filosofia, atitude. É um futebol gourmet, né, Roque? Tá tudo fica... gourmet, porque tiraram as faixas, os bumbos, a cerveja. Agora, que tal o jogo de time único? Que aí joga primeiro quadro contra o segundo quadro, você faz gol, você não vai perder nunca, olha, não vai ofender ninguém, é jogo de time único. Vamos agora acabar desse jeito aí. Agora, olha, jogo de uma torcida só é uma tragédia para o futebol. Concordo. É uma tragédia. Nós temos que resolver. Nós temos que resolver os problemas, os problemas que tem. Mas jogo de uma torcida só é um atestado de morte para o futebol. Ué, você não pode usar o celular dentro do banco, não é um absurdo também? Muita coisa é um absurdo, meu. O Brasil virou o país dos absurdos. Eu também não concordo. Eu vou te falar, eu sou de uma geração que eu fui. Eu ia ao Morumbi ver Corinthians Palmeiras, Corinthians São Paulo, Corinthians Santos. A gente chegava horas no estádio, via os gomos, comemorava quantos gomos tinha torcida. Eu também acho legal pra caramba. Eu acho que você ter uma torcida no estádio é uma vergonha. Não, é. Agora é o seguinte, agora é o seguinte: 5% também, você dá 5% de ingresso. Também é um absurdo. Também é um absurdo. E até a gente sabe que os 5% que vão, a gente sabe que é os 5% daquela galera que tá indo. Mas lá, olha, né? Olha, eu acho que o Corinthians, que construiu uma belíssima arena, arena mais bonita que a Copa do Mundo teve, é disparado uma arena que todo mundo deve agradecer, porque salvou São Paulo de um vexame sem precedente de não abrir a Copa do Mundo. A Copa do Mundo ia ser aberta em Brasília. Era melhor ter aberto lá para não passar vergonha. Tá. Não. Então foi uma coisa maravilhosa. Apanhou da Alemanha por lá no Mineirão. Mas a abertura foi uma beleza, saiu no mundo inteiro. A arena é uma coisa muito bonita. Você vê o jogador ali jogando, fazendo a jogada a 5 metros. Dá para você trazer um novo público lá, mulher, criança, ficou agradável. Então, nesse momento que a cidade recebe duas arenas, a do Corinthians e a do Palmeiras, um pouco mais modesta, é claro. Mas veja. Muito melhor que a arena de vocês. Não. Não adianta você vir com conversinha aqui, Querer fazer média. Não, aí. Eu não tô. Acho que sim. Eu não tô. Você foi lá na arena do Palmeiras? Eu não tô. Pra falar isso? Pera aí, eu não tô ofendendo. Você falou que é mais modesto, como não tá ofendendo. Mas não é tá modesto. Mas isso é dizer que é mais modesto, eu não tô agredindo. A do Palmeiras, olha. O Palmeiras é mais bonita. Quem elegeu Parabéns. Foi o site espanhol. Para, que site? Quem conhece de arena é o europeu. O brasileiro não conhece porra nenhuma de futebol. Não. Então o europeu que elegeu com uma arena mais moderna do mundo, uma das mais modernas do mundo. Não, tudo bem. Eu discuto com quem conhece. Não, acredito, tudo bem. Mas fez bem o Palmeiras de construir uma, o Corinthians tem uma bela arena, tem a arena do Palmeiras. Então, nesse momento que o futebol pode dar um salto, nós temos jogo de uma torcida só, Aí ferrou o negócio. Aí é que tá. Quando você fala, Rock, mas quando você fala que sábado à noite, se ganhar, você recebe um pacote de problemas. Todo mundo recebe. Eu acho que eu sim. Ou qualquer então, um. Eu acho que o próximo. Eu não seria candidato a presidente do Corinthians nessa eleição, nem que se tivesse um salário astronômico. Porque eu acho que vem chumbo grosso aí, tem que pagar o estádio. O Corinthians não está numa situação financeira das melhores. Em junho começa a pagar 5 milhões por mês. Novembro do ano que vem é 10. Ô, Beja, nós vamos pagar, Beja. Por quê? Para com isso. E muita coisa no nível federal aconteceu também, né, Beja? Se nós não tivermos condição de pagar um estádio, quem vai ter? Ninguém. Eu quero te perguntar um negócio. Por que ser presidente do Corinthians? Eu acho... Bom, primeiro é o seguinte. Para você ser presidente do Corinthians, precisa de duas coisas. Primeiro, você ter um projeto, um conjunto de ideias, um conjunto de posições que diferencie você do grupo que está dirigindo. Nós somos candidatos da oposição, conseguimos apresentar um conjunto de propostas que vão desde o nosso empenho para ter equilíbrio nas finanças, porque quando o clube não tem finanças em dia, ele não ganha título. É bobagem você imaginar que clube que dá cano aí na praça, não paga salário, não deposita fundo de garantia, ganha título. Não ganha. Você precisa estar com as finanças em ordem. Essa é uma coisa importante para o Corinthians, estar com as finanças em ordem. Segundo, nós precisamos mudar a nossa categoria de base, acabar com esse negócio de parcerias. O jogador agora tem que seguir a norma da FIFA e ser 100% para o Corinthians. Senão nós revelamos o jogador, nem revelamos, nem ganhamos dinheiro. Então é preciso mudar isso aí. Terceiro, nós precisamos pensar em voltar a ser o clube olímpico que nós fomos. Nós somos um clube que tivemos um grande time de basquete, grande presença na área de natação, vôlei, boxe, judô, e são modalidades que o clube precisa para ele até para cumprir a sua história. Outra coisa que o clube precisa é que agora nós vivemos uma situação muito positiva. O futebol saiu do Parque São Jorge. Ali vai ser só um clube social e um clube olímpico. Então, dará para você... Orçamentos diferentes? Orçamento tem que ser diferente. Eu lembro há uns anos... Não, eu lembro. Queriam te matar lá. Queria me matar e hoje está comprovado que eu tinha razão e eles adotaram. Quer dizer, tem que ser contas diferentes. Você não pode misturar pagamento do guerreiro com o pagamento de toalha para sauna, né? Não dá. Então são contas totalmente diferentes, tem que ser separado. Agora, o clube pode ter um clube bonito, um clube que seja agradável ao sócio, e há outras coisas. Por exemplo, nós precisamos, no caso do fiel torcedor, estabelecer uma forma que permita ao sócio migrar para fiel torcedor e o fiel torcedor migrar para sócio do clube. Nós não podemos ter mais eleição como nós estamos tendo agora, que deve votar no máximo 4 mil pessoas. É muito pouco para a grandeza do Corinthians. Isso aí precisaria ser um grande número de pessoas. Precisaria ser um negócio que parasse a cidade. Você é a favor que o sócio torcedor, no caso o fiel torcedor do Corinthians, possa votar, Roque? Eu sou favorável que se faça um plano que o sócio do Corinthians possa migrar para o fiel torcedor. Como uma unificação, né, Roque? Não é bem uma unificação, mas que o cara que não quiser não vai. E o fiel torcedor possa migrar para sócio do clube dentro de umas condições que serão colocadas, mas eu acho muito positivo que os dois possam migrar, e até porque é preciso dizer o seguinte: o fiel torcedor é muito importante. O torcedor que gosta do futebol, ele vai para cá, vai para lá, é uma coisa importante para o clube. E o sócio do clube é afinal quem mantém o clube. Nós sabemos que o Corinthians, em determinado momento, o que sustentava o próprio futebol era o sócio. Eu tinha mais de 100 mil dos na década 120, de 80, lembra? 120 e tal. Então, é uma coisa a se pensar. Muito então, bem. Bom, não, complementa, por favor, Rocha. Não, eu estava dizendo o seguinte, com ideias e com apoio, você precisa ter apoio. E eu, felizmente, consegui apoio de dois tipos de apoio. Eu sou apoiado pelo pessoal que é tradicional na oposição, o Paulo Garcia, o Osmar, o Emerson, são pessoas tradicionais da oposição e tantos outros. Mas eu também consegui trazer uma parte muito grande de pessoas que votaram no Andrés, votaram no Mário Gobi, do qual é um exemplo clássico o Luiz Paulo Rosenberg, embora não seja ele o único. Pelo contrário, tem muito, muito, muito mais. É isso aí. Então tá bom. Bom, continuando com as manchetes, daqui a pouco a gente volta a falar do Corinthians com o Roque Cittadini, candidato da oposição na eleição à presidência do Corinthians amanhã, tá certo? Ah, tem manchete sim do porco. Opa, feliz 2015, hein? Tá de volta, temporada 2015 do Placar do... Peraí, meio perdido aqui, desculpa aí, galera. Ô, você tá muito louco, hein, meu? Tá vendo o Tobias também? Ah, como é que faz mesmo? Gostei, meu. O Placar do Estádio 97 informa... Do Palmeiras? De novo, treinador novo, time novo, estádio novo, mas o placar antigo. Ponte Preta 1, a macaca, ó, falar em macaca. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Olha, vale a pena ouvir de novo, hein? Parmeira 0. Ô, seu Bento! E aí, seu Bento? E aí, seu Bento? O Bento torcida profissional. Senhor, ó, fala de nós aí, calma. Profissional, lixo. O torcida da Ponte lá cantando boi, boi, boi, boi da cara preta. Contrata todo mundo e perdeu da Ponte Preta. Não é tem preço, hein? Calma, mas nós continuamos exigindo reforços. Mas não. Não conseguimos. Fala de nós aí, fala de nós. Você precisa pôr pra jogar agora. Vamos por partes, como dia Jack o Estripador. Português ganhou da Ponte. Ganhou. O português ganhou a primeira ontem, não conseguiu curar o bloqueio. O goleiro da Ponte foi bem em alguns lances. Mas roubaram o porco, hein? É. É, o gol foi, mas foi, tudo foi. Bem, acontece. É futebol, gente. Vai. Informação, né, Domênico? Ah. Desculpa, desculpa, já tá queria pronto. Queria ver se fosse contra o Corinthians, você ia ser tão assim, paciente. Não, mano, não é isso. O futebol, ele acontece essas coisas. Eu acho que ontem eu assisti o jogo, pelo menos o segundo tempo. O primeiro tempo eu fui ouvindo, né? Tava aqui na rádio, não deu. Então, o Palmeiras jogou bem o primeiro tempo, jogou melhor que a Ponte Preta, fez o gol, tudo. É, e no segundo tempo deu uma bobeada, teve uns... Sei lá, eu acho que o Palmeiras precisa de entrosamento, gente. O Palmeiras tem um time novo, né? Calma. Não tem nada perdido, nego. Ah, que não sei o que. Calma. Que puta de pressa essa aí? Tem aí 18 reforços, gente. O time que jogou ontem contra a Ponte Preta, só o Praski que jogou no passado. 19, né, Domenico? Não, mas só jogou o goleiro, só jogou o goleiro. É 19, vai. 19, chegou com... Chegou um time e reservas todos novos. Calma, a coisa vai entrosar o Paulista. Eu já disse aqui, o Paulista é pra entrosar. Entrosar o time, acho que é suficiente pra entrosar. Você tem aí quantos? 19 jogos, não é isso? É isso, 19, né? No mínimo isso. Não. 19, se não classificar. Não, é porque você não joga dentro do seu próprio grupo. Eu esqueci quantas então, rodadas são no normal. É, se não classifica, não é 19. Você você não joga dentro do grupo? É... Não, são 15, né? É, 15 jogos são, ou 16. São 15, né? 15 jogos. É, 15 jogos. Bom, sei lá. Bom, por aí. Bom, são alguns jogos aí. Você pega um time da Ponte Preta, que o ano passado quase foi campeão da Série B, que vem aí jogando junto desde o ano passado, com exceção de um ou dois jogadores que saíram. Mas é o mesmo time, tem um conjunto. Então, assim, é um desafio e até legal acontecer esse tipo de coisa. Assim, é ruim perder, claro. Mas você, no erro, numa derrota, serve também para ver que o time, ele precisa de entrosamento. Os jogadores estão chegando agora, não se conhecem. Você via alguns erros, assim, de passes, e num time entrosado não acontece. Calma, o time do Palmeiras vai engrenar, ele tem elenco. Hoje tem elenco. Calma, tudo é o seu. Calma, tudo vai devagarzinho, nós vamos chegar lá. Vai mudar muito. Ontem não jogou o Zé Roberto. Sabe, não jogou aí. Ó, o Cleito Xavier já chegou, vai jogar. É titular. Não existe crise nenhuma. O ano está começando, não tem crise nenhuma. Isso é bobo. Quem fala isso quer plantar coisa. Não existe crise. Na verdade, se perder, é crise. Tem que trocar o treinador. Não, tem nada errado. Com relação ao que foi dito aqui, eu esperei a Manchete para poder falar. Com relação à torcida única. Eu sempre fui um cara... que há muitos anos atrás, não é de agora, eu não tô pegando em bala agora, eu venho falando há muito tempo que já tá mais do que na hora que tem que ser isso sim, tem que ser torcida única sim. Isso não é uma tragédia, a tragédia do futebol aconteceu desde que morreu o primeiro torcedor e ninguém fez nada, ninguém foi preso, isso é tragédia, tragédia é morte, não é torcida única, pra mim é mimimi, cheio de mimimi, é nego querendo fazer média aí, de falar que não pode, que não sei o quê. Tem que ser torcida única. Sim, senhor. Porque aí você tem a volta da família no estádio. Por exemplo, se o Palmeiras e Corinthians agora torcendo, o torcedor do bem lá, o que tem a família dele, o filho dele, ele vai nesse jogo. Se não for torcedor, ele não vai. Ele tem medo de ir ao estádio. Ele tem medo porque ele sabe que pode morrer lá. Ou lá ou no caminho. E, aí você fala bem, ah, mas as coisas acontecem fora do estádio. Sim, mas isso também é com o tempo. Não adianta se fazer uma torcida única e achar que aconteceu alguma desgraça, vai acontecer sempre. A coisa vai minimizando devagarzinho, vai a coisa minimizando. Não adianta, cara. Isso aí tem que ser feito, já mudou, tem que mudar. Na Argentina não acabou a violência. Outra coisa que tem que acontecer é diminuiu bastante. Não diminuiu, não. Morre um por jogo. Não, não, mas caiu. Então, pesquisem a torcida. Eu pesquiso, eu falo porque eu sei. Aonde você viu? Ué, pega, Domênico, desculpa. E pesquisa, acompanha o campeonato argentino, gente. Não, não é acompanhar. Fala lá, o torcedor morreu antes da partida. Não, não é acompanhar isso que eu tô falando. Que acompanhe o que acontece quando tinha as duas torcidas no estádio e hoje quando tem. O índice caiu mais da metade. Sabe que a família mais da metade. Domênico. Porque na própria torcida do time, de mortes e tudo. O pai tem medo de levar o filho porque dentro da própria torcida, seja no Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, de qualquer uma, ele sabe que tem bandidos. Desculpa, a falência... Ele tem medo só do rival, aqui, ele tem medo dos próprios... O Rock falou de falência do futebol. Falência do futebol já vem acontecendo há muitos anos. Só não viu quem não quer ver. Falência do futebol, vai falar agora por causa de torcida única? Isso é mimimi pra mim, desculpa. Eu acho que a falência do futebol já existiu. Desde que se matou o primeiro torcedor, quando morreu um torcedor, isso é a falência do futebol. Morte, tragédia, isso é tragédia. Tem que acabar. Agora, tem as leis aí, que as leis funcionam pro cara, pro cidadão do bem comum aí. Agora, o torcedor, o cara que vai torcer em bando, não acontece nada. A lei tá pra deixar o cara na cadeia, não acontece. Se um cara mata o outro, ele vai preso agora. Mas tá em torcida, vamos verificar, vamos ver, vamos pegar imagens. Com esses estádios modernos aí, com cheiro e câmera, não pega, não acontece nada. Aí é isso aí, dá motivo pra coisa acontecer mesmo, pra desgraça. Desculpa, é o meu ponto de vista. Cada um tem um ponto de vista. O Rock tem um ponto desse. Acha que é uma tragédia. O Mano também acha. O Benjamin talvez ache. Vocês todos podem achar. Eu sou a favor da torcida única, sim. Eu quero a família de volta no estádio de futebol. É isso que tem que acontecer. A família tem que voltar. E com marginais junto aí, não volta nunca. Mas você é a favor meu ponto de vista. Sempre fui. Você é a favor de acabar as torcidas organizadas? Não pode ser. Se isso é pro bem do futebol, Benjamin. Se isso é pra acabar com as mortes, que se acabe. Mas o que é acabar? Se acabe. Porque o acabar mas, olha, não é tirar a camisa da torcida e impedir de entrar. Eu acho que não é por aí. Eu acho que se você tem torcida única, você minimiza bastante. O Domênico, sim, eu respeito a sua opinião, mas se você for nessa progressão, nós vamos chegar a uma situação melhor ainda. Jogar sem torcida nenhuma. Quer dizer, então aí... Ah, mas a torcida única não é sem torcida. Não. Ontem o jogo do Vasco, a polícia teve que fazer um isolamento entre as próprias torcidas do Vasco. Elas estão se batendo, né? Que estavam se pegando de porrada. Por causa do apoio ao Eurico. Então, era um jogo de uma torcida só. E brigas entre torcidas organizadas do próprio time vem sendo recorrente, né? Então fala, o pai tem medo de levar num clássico por causa da torcida rival? O pai tem medo de levar no clássico por causa da própria torcida. O problema é até mais amplo, né? Desculpa, gente. Infelizmente, tá difícil de você poder sair na rua. De dia já é difícil, à noite mais complicado ainda. Cada um tem eu sou favorável a acabar a divisão de torcida. Mas na Europa também tem divisão. Não, viu, a divisão... Não. Alguns países, mas a maior parte dos países não tem. Na Inglaterra tem. Na Inglaterra tem, na Alemanha tem, na Itália tem, na Espanha divisão, tem. O que é divisão que vocês estão falando são setores vendidos... Mas não é divisão, não. Não tem lá 20 policiais para garantir que um não pule no outro. Não tem nada disso. Como não, Você tá, você tá lá... Você tá lá numa área e você... Não tem. Arquibancada não. Mas tem o setor dividido das torcidas, gente. Eles acabaram com a divisão de torcida, acabaram com o alambrado, acabaram com o fosso. Mas lá porque a lei, eles seguem a lei. Se o cara fizer alguma coisa, ele vai preso. Aqui não. Aqui não vai preso, Rock. Não adianta. Aqui não vai preso. Se não vai preso, você tem que fazer torcida única. Mas aí, Rock, aí é verdade. Aí também. É que tá. Ninguém vai preso. Aqui é o seguinte: aqui já morreu quantos caras, hein? Rock, vamos ser sinceros: aqui é terra de ninguém, né? Aqui não, tá se matando por um par de tênis na rua. Então, veja só. O problema do Brasil agora nós passamos a discutir o problema de segurança, criminalidade. Mas o futebol faz parte. Sim, mas veja só: então, se for isso colocado. Esse é o país que nós temos. Você não pode querer idealizar um país. Que não, os mesmos problemas que nós temos de violência para cá, para lá, nós temos problema em outras áreas que não do esporte. Agora, eu acho que nós deveríamos pegar os modelos melhor sucedidos na Europa e trazer medida para cá. E isso não é o modelo melhor. Nós vamos ficar parecido com a Argentina. A Argentina não recomenda nada para ninguém. E tem outro detalhe também, Roque. Essas arenas, como você disse, arenas novas, elas não foram concebidas para separação de torcida. Não é verdade? Não. Exatamente. Tem. Aí você chegou. Aí é que tá. Arena nova não tem que ter separação. Então, como é que você vai pôr 5% numa torcida? Esse jogo, não tem, mano, que pôr 5% aqui, agrupado. Não, põe 5% na VIP, 5% no ingresso na Zona Oeste, 5%. Não, que se mata. Não, ó, se mata no primeiro jogo. Olha, ou sei lá, Eu sei, mas não tem nada. O que eu quero dizer, vai ter a vingança. Escuta aqui, quando acaba a bando, diminui. Quando você está sozinho, você não briga, mas não, se tem 10, você quer brigar. Então, se você tiver separado, não dá, é assim na Europa. Você vai lá. Não tá falando do Brasil. Não tem lei também, é a mesma coisa. A Itália mata, não faz o diabo. Aqui os caras se matam. Na Itália, gente, vamos falar a verdade. E agora na Espanha? Na Espanha jogou gente dentro do rio, matou gente lá. Então esqueçam isso. A final da Copa Itália. Final da Copa Itália, passada, teve Milan e. Não. Era Napoli e Inter, se não me engano. Não começou o jogo. Olha, quando o torcedor do Napoli não deu autorização, porque tinha um cara pra morrer no hospital. Teve um jogo agora, o ano passado, da temporada passada, da Série B, que a torcida invadiu o ônibus e impediu o time de jogar. E o time não jogou. Então, violência, eles têm pra tudo quanto é lado. A Itália tem, a Iugoslávia, os ex-Iugoslávia tem. Agora. Turquia. Agora, na Inglaterra não tem, então, porque lá é mais rigoroso. Olha, pessoal, esse negócio de torcidas organizadas, recentemente eu vi um documentário muito bem feito, eu não lembro agora, eu não sei se foi ESPN que fez, acredito que foi ESPN que fez, um documentário que foi feito com torcidas organizadas no mundo. Radicalismo e animalidade, a irracionalidade, você tem muito, muito grande. Na Itália, você tem na Inglaterra, na Alemanha, você tem aqueles núcleos de torcedores organizados, são verdadeiros selvagens. Os caras estão ali para matar ou para morrer. E lá ainda tem a questão política. Muitos estão politizados. Muitos politizados, isso é verdade. Sim. Inclusive tem ali uma. Muitos até religiosos também. É isso. Acontece que. Aí a gente vai entrar no âmbito maior. Qual que é? Quando o cara é pego na Inglaterra porque cometeu um crime, ele é punido com as leis da Inglaterra. Vai preso. No Brasil, a coisa é frouxa. A mão não é pesada. É isso que eu tô falando. No Brasil, a coisa é pesada. Na Itália eu já não sei, porque na Itália eu tenho uma espécie de sensação de assim, tipo, é um Brasil na Europa. Não, não, eles punem, mas não resolve. Eles acabam. A Itália tem os mesmos problemas do Brasil com mais dinheiro. Exato. Agora, na Alemanha, é um país rígido, um país justo. Então, pra você ver o nível de irracionalidade desses radicais, o cara, ele tenta matar na Alemanha. Mas ele sabe que se na Alemanha ele for pego, ele vai ter um problema gigante. Então, não é o torcedor brasileiro que é o problema. O ser humano é o problema. Exatamente. O ser humano é um grande problema. Vocês assistiram Gangues de Nova York? Tá no DNA do ser humano, a briga, a exatamente. Guerra civil. Exatamente. É, por N motivos. Se não é por religião, é por partido. Se não é por partido, é por time de futebol. E os negros estão lá pra se matar, pra jogar todas as suas frustrações. Então, no Brasil, nós temos um grande problema, que chama-se lei e aplicação da lei. Aqui não se aplica lei. Esse é o grande problema. Agora, Domênio, também na contramão disso, as estatísticas também mostram que no Brasil... A torcida menos violenta é a do Corinthians. Você viu isso aí? Vocês ficam... Todas são iguais. Olha, peguem o relatório da Polícia Militar de São Paulo. A menos violenta é do Corinthians. Para, Rock. Tudo igual. Não adianta vir... Tudo igual. Todas são violentas vão pra briga. Deixa eu fazer uma coisa, Domênio. Esses caras têm medo. Eu tava comentando com o Bai, conversando agora, agora do carnaval. Eles têm medo de punição. A Liga das Escolas de Samba de São Paulo, eu acompanho bastante... Acho que eles têm medo. Lá tem medo, não briga. Lá... O presidente da Liga de Escola de Samba de São Paulo fala: se vocês fizerem alguma merda aqui, vocês estão fora. E os caras hoje têm, independente do grupo especial, Dragões, Mancha, Gaviões, todas e convivem, e lá naquele não briga. Não tem briga. Não tem, por quê? Porque não, eles sabem. Briga, não. Dois anos atrás, o nego subiu no palco, arrancou papel. Não, mas aí era outra escola de samba, era outra situação, Sombra. Não era escola de samba de clube. Mas não tem aí briga. Era outra coisa. Briga. Eu tô dizendo, eles convivem e sabem. Se der mancada ali, vai rodar. Agora, Porque tem comando. Agora, o futebol, os caras são meio... Só pra finalizar da minha parte, que eu tentei e não consegui. Eu falei com relação às novas arenas que não tem divisão de torcida. Elas não foram feitas, essas arenas, pra esse tipo de coisa. Elas são concebidas, realmente foram feitas de acordo com o que é feito lá fora, que não tem divisão. Por isso que é assim. É, mas no San Siro, Domênico, que também é um estádio nos moldes, quando eu fui assistir lá Milan e Roma, a torcida da Roma ficava numa gaiola. É um viveiro. Os caras montaram uma espécie de gaiola. É um viveiro. Lá em cima. É, então, mas... Sombra, só pra dizer, Alemanha também relação... tem. Londres então, também tem. Eu fico imaginando um jogo, e muito importante, sei lá, pega aí um campeonato, final de campeonato de Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians, lá, tá lá na Arena do Corinthians, lá, e tem lá 5% torcida do Palmeiras que eles fazem. Não é isso aí? É 10%, 5%, sei lá o que é. Aí, vamos supor, o Palmeiras tá lá metendo uma guasca no Corinthians, tá acabando o jogo. O que, que pode acontecer, meu amigo? O que não aconteceu no clássico que teve. Aconteceu porque não vale nada. Mas não vale nada, mas é um jogo de segundo turno, primeiro turno. Vai ter Corinthians São Paulo na Libertadores. Falando um jogo importante que vai acabar ali. Aquele jogo vai terminar ali. Esse é o meu medo. Mas então vamos acabar com o futebol. Acabar com o futebol. É só com a torcida única. É por isso. Diga, Narigudo. Vocês estão falando, mas deixa eu ler. Um cara que realmente conhece o assunto, escreve bem. Quem? Se vocês entenderem o que ele quis dizer, vocês vão perceber que o cara é um gênio. São dois posts no Twitter. Nossa, você vai entender. Esse cara me segue, mano. Eu não falei nada. Quem é. Chato. Ó, presta atenção nessa frase. Se palmeirense e corintianos são contra a torcida única, se unam e misture a torcida durante o jogo. Seriam... uma demonstração de força. Junte dois ovos, farinha, português tá bonito, os português tá bonito. Aí ele continua. Se os torcedores combinassem e levassem torcedor do Corinthians pra entrar juntos, as tinha que ser muitos ou não entrava ninguém. Vocês conseguiram entender? Uma sala de palmas, o Motinha. É que você é burro, você não consegue. Você conseguiu entender, Rocha? O Motinha percebeu bem? A didática. Ué, por que as duas torcidas não se unem entre as duas dentro do campo? Não, mas sem assim, problemas. É a opinião do Motinha, uma língua que não. Não, mas com relação, é isso que eu acho que devia fazer. Mas se as duas são contra a torcida única. E olha, Mano, você entra junto em cima disso que você falou. Só rápido. É rápido que o Mano já fala. Mano, eu não sou, eu nunca fui a favor de ser torcida única. Porque eu acho que é legal. É porque eu acho que chegou num patamar que não tem mais jeito. É por isso. Mas, ô Domênico, partindo da sua ótica... gostaria que a torcida fosse tudo junto, como era antes. Mas, ô Domênico, partindo da sua ótica, vamos supor, um jogo eliminatório, dentro da arena do Palmeiras ali, o Corinthians ganha. Sim, tá certo? Sim. Por não ter alambrado, a torcida também pode descer e fazer um inferno. Mesma coisa, né? Da mesma forma como se acontecer no estádio do Corinthians, o Palmeiras ganhar do Corinthians eliminar e numa dessa se sagrar campeão de algum torneio que venha disputar aí uma final lá dentro... O Palmeiras comemorar, dar a volta olímpica e o estádio do Corinthians ali também, que não tem alambrado, a torcida descer e matar todo mundo. Mas isso, Domenico, a gente não pode partir desse princípio. Porque a gente também criticava aqui, lembra? Todo mundo, mas como é que vai ser essas arenas novas? É que não tem grade. É. Mas vai ter que colocar grade depois da Copa. Tá provado que quando dão um voto de confiança, a torcida respeita. Não tivemos uma invasão de campo na Arena Corinthians. Assim como até agora também não tivemos uma invasão de campo na Arena Nova do Palmeiras. Mas não teve nenhum grande jogo... Não, lá no Corinthians já não teve. Não, tô dizendo grande jogo que eu digo é... uma decisão, final de campeonato. Decisão. Ah, bom, sim. Isso não teve. Mas mesmo assim, não teve. Só teve Copa do Mundo. Agora, jogo decisivo que vai decidir quem é que ganha esse jogo aí. Acabou, ponto. O Roque, eu quero ver quando tiver. O Roque, mudando um pouco de assunto, eu tenho uma informação que o Wagner Love está muito perto de acertar com o Corinthians. Ontem falaram que ele tinha acertado a volta para a Rússia. Não, eu tenho uma informação que ele está negociando. Está emperrado lá algum problema que eu não consegui descobrir ainda o que é, que eles devem resolver até amanhã. Mesmo com uma eleição, o Corinthians pode, se quiser contratar um jogador até amanhã, pode? Não, eu não acredito que contratará até amanhã. Não acho, não me parece sensato contratar amanhã. Não bate, veja. Pô, como é que vai contratar um jogador no dia da eleição, podendo ter, mudando a direção do clube? Não, ele é legal, não é, mas é estranho. Não, não. Ilegal? Não, não, é, não, ilegal não, mas eu não acredito. E o Wagner Love parece que foi para lá um outro lugar, tá bom? Acho que ainda não acertou, não. Ô, Rock. Você não ouviu bem, mas o Paulo André foi pro Cruzeiro, você viu? Eu vi, eu sabia, foi hoje. Ô, Rock, o que você acha de um presidente? Não é o caso só do Paulo Nobre, que tem vários, do Marcelo Teixeira, então colocar dinheiro no clube. Olha, também é uma visão pré-histórica do futebol. Não adianta, isso aí não é a solução pro futebol. Muito bem, é bonito e tal, mas não é esse o caminho. Ô, Rock, não tem sentido. E aproveitando também aí, já que você falou das finanças aí do clube, etc e tal, como é que você pretende talvez solucionar esse problema da dívida do Corinthians? O Corinthians só no ano de 2014, ele apresentou um balanço negativo de 120 milhões. A dívida do Corinthians hoje já ultrapassa os 300 milhões. Se não me engano, acho que está na casa de 313. Essa semana teve a reunião do conselho lá e esse número foi exposto. Acho que só para o governo é 170. Como talvez sanar esse problema e esse déficit que o Corinthians apresenta ano após ano, o Rock? Olha, esse déficit, na verdade, ele é por causa dos dois últimos anos. Ele cresceu muito nos dois últimos anos. Eu acho que a primeira coisa, você tem que arrecadar o máximo que puder. E segundo, gastar melhor. Gastar de forma que você não comprometa. Tem um outro fator, viu, mano, que é a antecipação de receita. Muito da receita que o presidente, o próximo presidente herdará, é receita que já foi gasta. Que já foi antecipada. Contrato da Nike, se eu não me engano. Não tem várias. Mas olha, eu quero dizer uma coisa seguinte. Eu sou um candidato de oposição, mas sou um pouco diferente. O clube é um clube forte. O clube é um clube que tem dificuldade, tem, mas ele superará totalmente a dificuldade. Equilibrado, ele... Essa história de ficar falando que o clube está quebrado, essa baba aí que de vez em quando falo, não é comigo. O clube é um clube forte, é um clube que tem dívida, óbvio, mas nós vamos superar tudo isso e eu acho que o clube tem condições de ser um clube, de ter um time competitivo e forte. Você vai mudar o departamento de futebol? Olha, mas vem cá, eu sou candidato à oposição. Se for para ficar tudo como está, tudo, então pergunto para que eu quero ser candidato. É óbvio que eu tenho ideias, algumas que não batem com alguns funcionários do departamento. Mas, por exemplo, todo mundo sabe que eu tenho uma relação muito próxima do treinador Tito. Eu que contratei ele lá, ele foi técnico, a primeira contratação dele fui eu que fiz. Eu acho ele um profissional gabaritado, competente, trabalhador, sério. Então não é isso daí. Agora, o clube obviamente terá que fazer. Mas também isso aí vai sendo feito aos poucos, porque o Corinthians não é um clubezinho de esquina, né? Vamos crescer esse negócio. O Corinthians é um transatlântico, um Boeing. Então você não pode querer fazer uma curva toda hora para qualquer lado, entendeu? Então, certamente haverá realinhamento de pessoal, de tudo, mas... Você vai delegar, porque você foi vice-presidente de futebol há muitos anos. E você tinha, na época, você era um cara bem centralizador. Você... Muito! Então, muito centralizador. Era o Rock, o Citadini. Algumas vezes o Antônio. Você, presidente do Corinthians, e sabendo que você... A importância que tem o futebol, você vai delegar todos os poderes para um vice-presidente de futebol, que nem o Dualibe fazia com você? Ou você vai falar, não, vamos andar junto comigo aqui? Olha, beija. Aí acontece o seguinte, a minha situação é um pouco, vamos dizer assim, contraditória nesse sentido. Porque você mesmo disse, eu fiquei 4 anos no departamento de futebol. Em geral, ninguém aguenta 4 anos lá, eu acabei aguentando, né? E portanto eu conheço bem o futebol profissional, mas eu acho que não dá para o presidente ficar querendo ele fazer tudo, né? Se bem que eu digo a você o seguinte, o que for diretor de futebol vai sofrer um pouco comigo, sim, viu? Porque como eu conheço muitas coisas, provavelmente nós vamos conversar muito, né? Eu não estou querendo dizer que eu vou me meter demais no departamento, Mas alguma. Mas pode ficar tranquilo que não será uma coisa de rédea solta. Tal, quem vai ser o vice-presidente de futebol? Ah, não, não, não falo. Nenhum candidato fala quem são os caras. Deveria não, eu não falo por um motivo. É quem ajuda mais. Eu entendo. Na hora que tem que decidir. Mas quem tá ajudou certo, mais na tá eleição. Certo, tá certo. Quem foi que compôs mais não, você? Foi. Não, é, sim. Quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. É, vice-presidente de futebol não pode ser um cargo não, político. Não, não. Nós temos gente da melhor qualidade que poderão ter. Aliás, temos vários. Que podem ser bons diretores de futebol. O Fernando Garcia, que é irmão do Paulo Thiago. Olha, eu nem conheço o Fernando Garcia. Tive uma única vez com ele. Eu nunca soube que ele me apoiasse. Ou também nunca soube que ele não apoiasse. A verdade é essa. Até pela atividade que ele faz. Eu desconheço completamente qual será o voto dele. O Paulo vai votar em mim. Não só vai votar, como está pedindo voto para mim. Esse negócio do fato do irmão do Paulo Garcia, o Fernando, ser um empresário, emprestar dinheiro para o clube, ter participação em jogador e tal, foi isso que enfraqueceu e fez o Paulo tirar a candidatura dele? Porque o Paulo era irredutível, o Paulo falou, eu não vou abrir mão da minha candidatura. Quando ele abriu mão, foi surpreendente. E por que também que ele não é seu vice-candidato? Se ele era presidente, pelo menos ele deveria ser vice. Ele vai ser presidente do conselho. Veja só, aí são várias coisas. Vamos ver, é o seguinte. O problema, desculpe, mas não é o Fernando Garcia. O problema são um sem número de empresários que tem jogador. É que então o estatuto do clube diz que o conselheiro não pode ter negócio. Não. Veja, não, sim, diz, mas não é esse o relevante. O relevante é que o clube não deveria ter emprestado dinheiro de empresário e não deveria ter partilhado o jogador com o empresário. E tem vários, Carlos Leite, eu não sei o nome de todos, mas também não me preocupo com o nome porque não vai ter quando eu for presidente. A categoria de base, esquece, vão ser todos do Corinthians. 100% do Corinthians. Se não for para ser 100% do Corinthians, não precisa. Vai jogar no outro time. Não tem problema nenhum. Você venderia a participação de jogadores como aconteceu agora recentemente na gestão do Mário Gobi? Não venderia. Que o clube estivesse precisando desse não, dinheiro? Não. Se for para vender, vende o jogador para outro clube. Esse negócio de empresário não dá. Não dá para ficar... Agora nem pode mais, viu, mano? Uhum. Não pode. Pela norma da FIFA, isso não pode ser feito mais. Tá certo. Hoje, Antônio Roque Cittadini, candidato à presidência do Corinthians, aqui no Estádio 97, na Energia 97. Vamos trazer os ouvintes ao vivo aqui na Energia. Olha, o avião vai passar aqui daqui a pouquinho, vai passar o avião aqui daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes temos ouvintes ao vivo no ar. O oferecimento de Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Estádio 97, que também tem o oferecimento de Grupo Ésser, o nome construído com história. De HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Não é Benja. Como que é? O Beijo. Você pode falar agora da Ésser, Beijo? Vou falar da Ésser. Você está procurando investimento seguro aí? Invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Ésser. Só Ésser tem empreendimentos pertinho do metrô, taxa de valorização comprovada por pesquisa acima da taxa Selic, apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. Gostou, amigão? Então olha só o que a Ésser separou para você. Startup Liberdade, apartamentos de 41 e 58 metros quadrados com suíte pertinho da estação São Joaquim do metrô. Tem o charme da vila ali na Vila Prudente. Apartamentos de 58 metros quadrados com suíte do lado da estação Vila Prudente do metrô. E o VIP Augusta. São estúdios de 29 a 34 metros quadrados ali pertinho do Mackenzie. Você quer saber mais? Outras dicas de empreendimento bacana da Ésser? Acesse o site ésser.com.br ou você pode ligar para tirar mais informações. 3066-0900 e não fica de fora não, hein? É Ésser! Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Ésser, Cláudio Mota Bilac. Peraí, que tem ouvinte pra entrar no ar, Botinha. Pera só um minutinho. Uma notícia importante. O Gobi tá falando agora aí, da entrevista ao vivo, e uma das coisas que ele falou que está por trás disso é que o estádio Palmeiras não comporta visitantes e o Paulo Nobre não quer ter prejuízo. Daqui a pouco vamos abordar então o assunto. O Margot falou que não entra em campo? Não, isso ele já deu all-in. Agora aqui, olha, tem aqui o que, que o Mário Gobbi falou. Já temos ouvinte na linha, já vai participar. Mas é o seguinte, abre aspas, Paulo Nobre disse pra mim que o estádio dele não foi feito pra receber torcida visitante. Que pra ele colocar visitante, ele perde 12 mil cadeiras à torcida, que é um prejuízo que não poderia arcar. Eu respondi, o barato sairia caro, e pedi que refletisse. Lembrei nossas boas relações, sempre tivemos boa relação, que tudo poderia desabar. Fecha aspas. Tá bom. Dodô, tem ouvinte no ar, Dodô. Fazer o quê, né? Alô. Fala, Dodô. Quem fala? Reinaldo. Como? Reinaldo. Ô, Reinaldo, tudo bom? Reinaldo. Tudo e você? Tudo bom. Reinaldo do quê? Reinaldo da Silveira Rocha. Silveira Rocha. Quantos anos? 36. RG 3.6 hoje. E aí? Domênico, olha, depois de tudo que eu ouvi até agora... Você escutou atentamente? Escutei atentamente, atentamente. Aí faço a pergunta. Se houver esse jogo, como é que vai ser, velho? Se houver esse jogo? Sensacional. Se houver esse jogo? Sensacional. Mas seria se houver. O que eu falei? Se houver. Ah, mas tá relacionado. Ah, então tá bom. Tudo se relaciona. Ai, ai, qual que é o bairro que você mora? Moro no Campo Limpo. Eu não, morei ali perto da estrada do Campo Limpo, ali perto daquela agência do Correio que tinha grande. Tá chovendo aí, velho? Como era grande aquela agência, nossa, né, Benja? Lembra? Tá louco. Não é Beijo. É ô Beijo. Tá chovendo aí, velhinho? Tá muito. Ah, então tá na Cantareira também. Tá bem, porcaria de chuva. Mas a Cantareira é longe, né? Pô, não fala da chuva aí. Pô, que porcaria de chuva, você tá louco? Você vai ficar sem água. O Rock foi presidente, aí eu ligar, pedir entrevista, ele vai falar, ô Beijo, enche o saco, Beijo. Ô Beijo. Eu já falei isso. Olha, viu? E o time aí, brother? É RG. Fala, Belinho. Sobe o hino aí, velhinho. De quem? É nóis. É nóis, Santos, pô. Ah, é Santos, aí. Ô, brother. Oi. Você assistiu o último jogo do nosso Peixe, velho? Foi ruim, hein? O que, que você achou? Olha, RG, além de, aí... além de ruim, o que, que você achou do time? Então, esse time do Santos aí, assim, eu tô meio reticente com ele, né? Eu acho que ainda tem muita coisa aí, por exemplo, o Gabriel, acho que tem que voltar pro time quanto antes aí, né? Quando terminar esse campeonato que ele tá participando. Vai estar na seleção, né? É, então, quando terminar o campeonato, ele tem que voltar. O Robinho, eu acho que, sei lá, não sei, o Elano... Ó, eu acho que o Santos vacilou muito aí de ter... sem estar cagada aí, desculpa o termo, ter liberado o Arouca, esse pessoal que ele deixou de pagar, isso aí prejudicou muito aí o Santos. Deixou de pagar. Eu não sei, ó. Mas agora não adianta chorar o leite derramado. Pois é, então, é má gestão, né? Sim, e que má gestão, viu? Pois é, então. Mas assim, eu acho que talvez ele chegue, não vai ser campeão, assim, sendo bem realista, não vai ser campeão. Ele vai chegar ali entre os quatro, vamos ver, né? Pô, mas chegar entre os quatro no Paulista normal. Tá ótimo. Os grandes têm obrigação, né? Seria obrigação. Ele fala no brasileiro. Eu penso que é muito cedo ainda. Eu penso que é muito cedo ainda, mas pelo que eu tenho visto, tô botando fé no Ricardo Oliveira, sim. Tô botando fé no Elano, sim. Porque são jogadores, que, apesar da idade, mas são jogadores que se cuidam. Fisicamente são jogadores que se cuidam e tem demonstrado isso. É claro que precisa de entrosamento. Ricardo Oliveira não fez nem dois jogos. Ele jogou um pouquinho em cada tempo, quer dizer, não... Mas ele tá inteirão hoje. Tá. Ele tá com os dois braços, com as pernas. Tá inteirão. Tá correndo. Ele tá bem. Ele tá bem, tá se posiciona bem. Você vê que o cara, né, e outra coisa, não voltou tão ruim quando, assim, quando a bola chega nele, você vê que ele sabe tocar, tem domínio, sair, tem domínio. É o mínimo, né? É o mínimo. Mas ele sabe jogar, né? Tem jogador aí que tropeça e cai. E apesar de tudo isso, sincero e honestamente, já deu muito mais esperança ao torcedor que viu do que o que tava assistindo o Leandro Damião em campo, né? Durante um ano. Ficou uma aura sobre o Santos no fim do ano. Quando teve eleição, aquele negócio de dívida, que não paga a conta de luz, o jogador entra na justiça, ficou um ranço de tipo, nossa, vai ser terrível o ano, vai ser horroroso. O início do ano, não é? Porque acabou o ano, não não se comentou é. Nada, não mas se falou nada. Mas se você pegar e puser no papel, tem bons jogadores. Foi o que eu falei. Todos davam como morto, mas eu falei, pô, esse time que está se formando, porque na realidade dos quatro ou cinco que perdeu, o Arouca é que pesou, e o Aranha. São os dois mas esse que menino aí, esse menino não, esse rapaz aí, o Vanderlei, aí que veio do Curitiba, será que é um decréscimo tão grande? Não, não é porque trouxe, mas eu estou dizendo, não existia a expectativa de trazer um goleiro à altura ou no mesmo nível do Aranha. É isso que eu estou dizendo. Que nem o Arouca, é uma difícil reposição, mas o Elano, o Alisson, podem fazer às vezes também. Então, eu penso que o time não perde muito. Eu acho que vai ser um time que vai dar trabalho, sim. Agora, a minha dúvida, e o que eu tenho visto até agora, eu tenho dúvidas com relação ao Robinho. Primeiro, não sei se o Robinho fica, se realmente vai... O contrato dele até quando? Acho que até agora, meio do ano. Meio do ano. Não sei se o Robinho fica e o Robinho... Me parece que tecnicamente ele não tá legal, ele não tá fluindo. Mas já faz um tempo, viu, RG, que tecnicamente ele não tá legal. Sim, mas o ano passado. Acho que desde 2004. Não, mas o ano passado. não, quando ele voltou, foi campeão paulista, aquela coisa toda. Em 2010 foi bom. É, e agora. Bom era o Neymar. É, nessa volta agora. Neymar e o Ganso. Robinho Arans do Nascimento, maravilhoso. Nessa volta agora, ele desfalcou muito mais o Santos do que praticamente jogou, porque foi seleção, foi contra. Contusão, quer dizer, então, e é uma bala, né, velho? Porra. Então é isso. Fala aí, Renan. É o seguinte, eu só queria fazer um outro comentário também, até buscando o gancho que vocês estavam falando aí de torcida única. E a sua opinião? Não, é o seguinte, ó, eu em 2002, eu acho que foi no final do Campeonato Brasileiro, acho que foi uma das poucas partidas aí que dividiu o estádio. Eu tava lá no dia, em 2002, que foi Santos e Corinthians. E dividiu o estádio. O Corinthians é três gomos, como dividiu? Não, dividiu ali, foi metade. Tá quieto, metade. Eu tava no jogo, velho. Ele também tava, pô. É que o Mano é vesgo, enxerga dobrado. É três gomos do Morumbi pra torcida do Corinthians. É, sim. Lógico que era. Mas diz aí, Reinaldo. Não, então, é assim, ó. Aquele jogo, eu acho que foi um dos últimos aí que teve valeu, que a torcida era dividida o estádio, né? Era metade e metade. É. E assim, foi muito legal e tal, mas eu acho que hoje, na situação que tá hoje, o futebol, a violência, a questão aí da segurança, enfim, a gente sabe de todos os problemas que tem aí no Brasil, eu acho que foi até acertada essa decisão aí da federação aí de ir fazer um jogo único. Não, mas a federação ainda não decidiu? Decidiu? É, mas não, mas eu vou dizer, eu não falei nada, mas eu vou dar a minha opinião. É. E a opinião da gente, ela tem oscilado muito com relação a esse problema de relação torcida, segurança, impunidade, o cacete A4 e morte, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Pelo andar da carruagem, do jeito que a coisa está indo... Ainda vou dizer sinceramente, tirou a torcida de divisão de torcida do estádio, vai botar a torcida única e vai ter que tirar a torcida única porque a torcida única também está brigando entre si. Isso é fato, isso a gente vê e está acontecendo toda hora. Então é como, concordo com o Domênico, seria infelizmente a maneira a ser adotada, mas essa maneira também... Infelizmente, não vai solucionar o problema. Não, acho que pode solucionar, gente. Não vai, porque eles estão brigando. Ô, Domênio, sinceramente. Mas precisa primeiro fazer pra ver se vai dar certo. Isso eu já vi. Ó, Copa do Brasil, vamos lá. Eu vou te dar dois exemplos. O exemplo tá aí, Copa do Brasil. Quem foi a final? De torcida única. Atlético Cruzeiro. Torcida única, gente. Vocês estão esquecendo. Mas, Domênio. Torcida única, não teve uma briga. Mas teve um cara que morreu. Mas tem briga, Domênio. Eu já vi. Ninguém morreu. Mas eles vivem se matando lá. E ninguém morreu no jogo. Domênio, já teve briga de torcida única do Palmeiras, uma facção contra outra, do Santos uma vez. Não aconteceu uma vez não, vai acontecer sempre. A mancha e a tupi, Domênico Gattaso, quebram o pau, não é de hoje. Aconteceu uma vez. Não, uma vez fecharam, aliás, a briga foi na Turia Sul, né? Aquilo virou um campo de guerra. RG, só aproveitando, viu, Reinaldo, tem uma mensagem aqui através do nosso aplicativo do Michel Caetano, ele fez uma observação perspicaz. Assim, ó, torcida única em estádio? Domênico, você falou que é a favor. Sim. Sim. Disse que quer a família no estádio. Sim. Sim. E quando o pai torce pra um time e o filho torce pro outro? Ah, mas aí... E como é que ele faz hoje, então, com a torcida? Ah, cada um vai do seu lado. Eu pergunto pra ele. Não, hoje cada um vai do seu lado. Hoje, como é que ele faz? Exemplo, numerado, ele pode ir. Oh, não, não, hoje ele vai. Não, hoje, pera. O que, que ele faz hoje? Eu já vi, gente. Oh, por exemplo, só minuto, só família no estádio. Você levaria sua filha, Domênico, domingo? Eu volto, eu não levo minha filha e não levo ninguém pro estádio. Então, futebol, que você tá pregando a família no estádio. Não é. Só minuto, só minuto. Mano, eu não sou parâmetro pra isso. Não, mas eu não você vou... levaria sua filha? Eu não, mas jamais. Não. Ah, se fosse torcida única e eu estivesse indo, aí levaria. Mas com certeza, eu sei que é só minha torcida. Ué, não vai ter maloqueiro pra matar alguém? Eu levaria sim, se fosse torcida única e eu estivesse indo em estádio, tivesse novamente o hábito de ir, que eu não tenho mais o hábito de ir em estádio, eu não tenho mais paciência pra isso aí. Porque eu acho que o torcedor, ele é desrespeitado desde a hora que ele sai da casa dele até a hora que ele volta. Ele é maltratado. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu não sou parâmetro. Cada um tem sua opinião e vai no estádio quem quer. Agora, se fosse torcida única e eu tivesse o hábito de ir, jamais levaria meu filho num Palmeiras e Corinthians com 10%. Com 10% ou 5% da torcida adversária, jamais. Agora, se for torcida única, eu levaria. Mas é muito polêmico, cada um tem um ponto de vista, cada um não tem jeito. Isso não vai de convencimento assim, simples. É muito simplista você resolver, né? Solucionar um problema num país onde... você não tem educação, cultura, saúde, não tem porra nenhuma. Tá chegando então num ponto, O estádio e o futebol é só um apêndice. Chegando num ponto que é o seguinte, vai ter uma manchete lá no jornal. O cara foi baleado porque tava sentado na porta de casa na calçada. Aí o jornalista vai olhar e falar, pô, mas também tava sentado na calçada? Eu falo pra você, você sai na rua, ir e vir, ter a segurança, não pode ir no campo porque estádio, vai morrer. Estádio de futebol com uma torcida só em dia de clássico é ridículo. Ô, Reinaldo, olha, um abraço pra você, boa noite, valeu, obrigado valeu. Pela sua participação. Obrigado a vocês, velho. Tá certo? Alô, velhinho, abraço. Valeu, abraço, cara. Abraço pra todos aí. Valeu. Muito obrigado, valeu. Fala, Benja. Benja. O Rock, daqui a pouco, daqui uns 5 minutos, ele precisa ir embora. Já? Rock chegou É campanha. Eita. O candidato ontem... Campanha pra baixo candidato, pra cima. Tem 37 perguntas. O seu adversário ontem ficou até o fim, hein? Mas eu tenho que correr mais do que ele. Pode fazer uma pergunta? Vamos fazer um ping-pong aqui? Vamos. Então tenta ser sucinto, ó, Beijo. Total. Então, pode fazer, começa isso. Roberto de Andrade ontem esteve aqui, eu perguntei, por que que você tem que ser o presidente? Ele falou assim, porque a gente não pode retroceder, porque o Corinthians não pode voltar ao estágio que era. Que o Corinthians se tornou um time vencedor, hoje tem uma bela arena, que foi até elogiada por você, né, Rock? Que foi a gestão atual que fez aí. Lógico. Né? Ele disse que é um retrocesso a oposição ganhar. E por que que o Rock tem que vencer? Veja, nós temos que vencer exatamente para mudar o que está. Ele está falando de um período, mas ele retira a parte, as dificuldades que o clube está e que são dificuldades criadas pela atual gestão. Tanto é verdade que a atual gestão tem problemas, que há uma briga clara entre o ex-presidente e o atual presidente. Então, não é verdade que esteja este mar de tranquilidade... E que é só ver a conduta do presidente Mário Gobbi. E então nós achamos que a oposição cumpre um papel. Essa história de achar que alguém reúne todas as virtudes do mundo e sem ele o Corinthians não vai andar, é um equívoco. Tá certo, não, pode você perguntar, você tinha... pode não, eu tava zoando, não tem 37 perguntas, mas são algumas perguntas pode que o pessoal fazer, faz. Pode fazer. Mas então tem uma, desde que começou esse assunto, isso me preocupa pra caramba, me esquenta, é essa discussão da ética de conselheiro ter jogador, não ter jogador, que virou um fuzuê lá no Corinthians e botar dinheiro, não botar dinheiro. A pergunta que eu faço, e o Benja pode me ajudar. Paulo Garcia, é isso? Sim. Ele é conselheiro do Corinthians. Mas quem tem o jogador é o irmão dele, que é o Fernando. Ah, vou chegar lá. Sim. O Paulo Garcia é conselheiro. Tá. Já há muitos anos, é isso? É, muitos anos. Desde quando a Calunga patrocinava o Corinthians ou não? Não, não. Ah, bom, então retira o meu comentário. Mas se o cara também é empresário, é dono e patrocina, onde é que está a falta de ética ou falta de ética? Esclarecer isso. O problema lá não é ter conselheiro ter jogador. É empresário ter jogador. seja ah, ele isso? conselheiro ou não. Mas o isso... problema é esse. Mas você sabe porque que isso no futebol são... não vai acabar, né, Roque? Vai acabar, porque agora a FIFA determinou que acaba. Mas os empresários têm clubes, Roque. Se maqueia, Roque. Ah, bom, bota no clube. É, bota, clubes, bota. É o Esportivo Brasil. Não, bota. Aí. Bota no clube dele pra ele ver o que, que é difícil montar um clube, aguentar a torcida... É, ter jogo, pagar a categoria de bota lá no, bota Roque, no time dele. Vai. Roque, você é presidente do Corinthians, o presidente do Flamengo, essa diretoria que entrou pra tentar botar lá no Flamengo a casa em ordem, porque era uma dívida absurda. A torcida do Flamengo tá tendo a paciência, não sei até quando, e o Flamengo tá lá pagando, tentando se acertar e tal. Você vai pegar um clube, se ganhar, um clube que numa situação financeira complicada e com dívidas futuras complicadas. Você falou, o estádio vai pagar. Mas tem que pagar mesmo. São 5 milhões por mês. A partir de novembro do ano que vem são 10 milhões. 10 você... milhões por mês? A partir de novembro do ano que vem são parcelas de 10 milhões. Você tem um plano? Tudo bem que você tem um cara muito bom do seu lado, que é o Luiz Paulo Rosenberg. Não, tem vários. Vai dar um Mano Wright. Mas o Luiz Paulo é um cara que. O Emerson Piovesan. O Emerson, o Luiz Paulo é um cara. Tá. Né? Você tem um plano de gestão parecido com o que o Flamengo fez? Política pé no chão, olha, e limpar a casa, e a torcida vai ter olha, paciência? Olha, a questão do Flamengo nós devemos ver com bons olhos. Porque o Flamengo está fazendo a coisa certa, né? E eu sou de opinião que Flamengo e Corinthians, se acertarem as suas contas, disputarão só ele. O Alexandre Calil, presidente do Atlético, falou isso também. É verdade, mas é verdade. Nós ganhamos o dobro dos outros. Que absurdo, hein, Roque? Então se nós não conseguimos, vai ficar o Flamengo e o Corinthians. O Flamengo, mais o Corinthians que o Flamengo, porque nós somos maior. Mas a verdade é o seguinte, louco. Vai virar um Barcelona e Real Madrid, e é isso mesmo. Isso é bom, Roque? Isso é ótimo. Isso é ótimo, muito bom. Mas por quê? Muito bom, você tá começando bem o seu pequeno, médio com os clubes. Mas vem cá, eu não tô falando mal de ninguém. Imagina, você só quer que vira para o Flamengo e Corinthians, porque não, disputa vocês dois no campeonato. Se nós recebermos o que nós devemos, nós vamos ser mais fortes que os outros. Só tem incompetente você, tratando de futebol, não vai ser nunca. Esse sistema de cota de televisão... Só tem cara incompetente, você acha, não vai virar, fica tranquilo. Esse sistema de cota de televisão... O sistema de justo? Copa, beijo, é o seguinte. Quem traz audiência, recebe. Quem não traz audiência, recebe menos. Mas não foi isso que eu vi no Ibope. Não foi isso que eu vi no Ibope, nem o Sombra viu. Isso é fajuta. Você que é o dono da verdade. Você é o dono da verdade. Botaram um estudo pra pesquisa que passou. Botaram um estudo fajuta aí. Para, Roque, de falar bobagem. Que isso? O Ibope, para. Não foi Ibope que disse? Vai lá pro departamento comercial da Globo, fala, olha, tira o Corinthians e bota o outro. Eles se matam. Se o Corinthians e o Flamengo é tão forte como o torcedor, por que só os torcedores vocês estão tomando um cacete do Palmeiras? Que cacete? É, o Flamengo e o Palmeiras. Por que tá tomando um pau? Tá tomando um pau por causa de quem, então? Cadê a força do Corinthians e do Flamengo? Vamos ver. Para, cadê? Eu fiz a pergunta pro Roque. Vocês viram agora a lista do pay-per-view? Saiu. Vê lá onde é que tá o Palmeiras, o São Paulo. Tá lá embaixo. Mas isso aí é a televisão, é monopólio. Claro. Televisão é louca pra são coisas pra televisão. Gente, já é coisa distinta. Outra pergunta. Vamos organizar. Isso aí tá respondido. Vamos organizar. Mais do que respondido. Não, não tá respondido, não. Gente, vamos organizar. Fugiu da pergunta. Calma. O negócio do pay-per-view é o seguinte. O pay-per-view é pago de acordo com a audiência de cada torcedor na TV paga. Tá certo? Então, mas você tá dizendo que na TV paga nós perdemos? Não. Então nós devíamos perder no pay-per-view. Não, nada disso. Na TV aberta, o Ibope, que é o mesmo Ibope que diz que o Corinthians... Aqui erra tudo, viu? Errou em eleição. Então, peraí. Você acha que eu vou acreditar? Mas é o mesmo Ibope que diz que a torcida do Corinthians é grande. É o mesmo. Erra também, pô. Eu não acredito também. Eu prefiro Datafolha. Então, acontece o seguinte. Então o Ibope... Agora tem um instituto novo aí que vai poder dizer em breve, que é o GFK. Tá bom. Tá certo, vai ter. Então o que acontece é que na TV aberta, pra que a pessoa entende, TV aberta é uma coisa, TV fechada é outra, onde tem o pay-per-view. No pay-per-view, ao que me consta, foi feito aí um trabalho junto ao Datafolha, o Ibope, os dois. E também me consta que quando você faz assinatura, você diz pra quem torce. Diz pra quem torce. Diz pra quem torce, beleza. Ali normal, deu estourado o Flamengo na frente, que é maior que o Corinthians. Não é verdade, saiu quase junto. Não, mas vem na frente. Vindo da Globo, se não for o Flamengo, eles também ficam nervosos, né? paga. Ah, então a Globo ajuda as pessoas, é isso? Não, a Globo, eles gostam do Flamengo e do Fluminense. E não gosta do Corinthians? Não, gosta porque nós somos fortes. A gente não tem que gostar. Mas gosta mais porque ajudaram a implodir o clube dos três. Mas só uma coisa, Roque. Ah. Aquele Palmeiras e Atlético Paranaense que teve a última rodada do Campeonato Paulista, do Brasileiro. O Ibope foi estourado, Roque. Mas, Roque, não queira me dizer que desse Ibope era só palmeirense, era todo mundo secando o Palmeiras. Lógico. Aquilo era mentira. É, assim normal. Quando o Corinthians jogou é contra normal, o Cicalda, isso é normal. Deu uma moral desse, porque tava cheio de São Paulino e palmeirense. Claro. Torcendo pro Corinthians. Mas isso é normal. Mas vocês viram quarta-feira? É quase igual pros dois, Roque. Vocês viram quarta-feira? O pessoal soltou até champanhe no comercial da Globo. Na quarta-feira. Porque tinha um monte de gente secando. Mas esse negócio de secar a Portuga é relativo. Se fosse secar o quê? Ótica, Portuga, se fosse nessa sua ótica, todos os jogos, tá certo? Do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras, todos dariam a mesma audiência. Porque, por exemplo, São Paulo vai jogar, o corintiano vai lá, vai secar o São Paulo. Mas o São Paulo não foi próximo com o Corinthians, mano. Imagina, mano, gente. No passado, gente, foi próximo. Globo foi na entidade esse filantrópica. Assunto, aí, não é entidade filantrópica, não é verdade, mano. Foi. Mas você é inteligente o suficiente pra saber que no ano passado, São Paulo, Corinthians e Palmeiras tiveram praticamente o mesmo ibope. Porque as pessoas que assistem o jogo, não dá pra brincar com a inteligência de um cara que tá sentado lá negociando direito de futebol, tá certo? Há muitos anos, e falar pro cara, falar, ó, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, dá um mesmo ibope, tem que pagar a mesma coisa pros três. Mas deu o mesmo ibope? Ah, eu sou deu, na boa, deu. Você acredita nisso? Deu. Você acredita nisso? Você não acredita nisso? Mas veja só, vamos falar a verdade? Escuta aqui. Escuta aqui, eu. Eles acreditam ou acreditam? Vamos esclarecer o seguinte. Quando fala que a torcida é maior, eles acreditam. Quando é ibope e fala que é a mesma coisa, ai, não, não acredito. Vocês acreditam em quê? Vamos esclarecer. Em Papai Noel, em quem? Em Coelhinho da Páscoa. A Globo entrou dinheiro pro Corinthians, Domênico. Calma, gente. Vamos esclarecer o seguinte. O comercial da Globo trabalha muito claramente com o interesse do mercado. Óbvio. Agora, você acha que os caras são loucos de falar, olha, nós vamos pagar... E você acredita nisso também? Acredito. Eu não acredito. Eu acredito. Eu não acredito. Ah, eles só sabem ganhar dinheiro. Eles são ótimos para ganhar dinheiro. O Rock, o Mário Gobbi disse agora... Temos na agora uma santidade, dele, que é a Rede Globo. Né? O Mário Gobbi disse agora na coletiva que ele não é... Engraçado que ele disse isso um dia antes de sair, mas tudo bem. Ele falou que não é refém de torcida organizada. Qual vai ser a sua relação com as torcidas organizadas do Corinthians? Vai ter relação? Não, veja só, eu não tenho problema nenhum de ter relação com torcedor nenhum. Eu trato tanto o torcedor comum como o torcedor organizado. Eu trato com cordialidade e com respeito. Agora, também querer que torcedor comece... Torcedor adora querer escalar time, querer falar com jogador. Invadir CT. Torcedor torce. Você tem que respeitar, mas saber que quem tem que dirigir o time é o técnico, quem tem que jogar é o jogador. Mas você vai dar ingresso? Não, ingresso dada não. Nós temos que pagar o estádio, meu caro. Veja, ajuda aí. Nós temos que pagar o estádio. Não tem nada de dar nada. Nem para torcedor, nem para ninguém. Você tem conversa com alguém já... Ah, eu conheço, boa parte da torcida organizada. Não, tô falando de naming rights para estádio. Você tem... Ah, não tenho conversa nenhuma. E também nem gosto de falar disso, porque foi tão falado que ia ter, que eu acho que dá até azar. Tem uma empresa. Tem uma empresa aí de aviação que deveria pagar pro Corinthians. Tantas vezes saiu o nome dela. Tantas vezes saiu o nome dela. Você tá certo, viu, Roque? Eu falei isso outro dia. Eu falei, pô, faz um fanfarrão, Roque. Faz uma propaganda da Emirei. Pode ser. Você sabe que é. Você é um baita fanfarrão. Tem razão, né? Tem razão que você fica pagando pau pra isso. É verdade, hein? Ô, Roque, você vai profissionalizar tudo? Tem que ser profissionalizado, o futebol... O marketing também? O marketing também, o marketing tem que ser uma coisa bastante profissionalizada. Bom, eu sei que você precisa ir embora, manda um recado pro torcedor. Olha, eu queria... O sócio que volta, mano. Eu queria pedir a todos os associados do Corinthians que comparecessem amanhã a partir das 9 horas, votassem. Eu sou candidato, tenho outro candidato da situação, eu sou candidato da oposição, quero pedir a todos que compareçam. Aqueles que são torcedores e conhecerem algum associado, avise, porque sim, por incrível que pareça, há pessoas que ainda estão um pouco informadas da eleição e espero que votem em mim, que eu seja eleito. Muito obrigado. Só uma curiosidade, desculpa. Vamos. Você tem um relacionamento, você é amigo do Aidar, presidente de São Paulo? Olha, uma única vez conversei com ele. Não posso dizer que sou amigo dele, nem inimigo. Tenho pessoas do São Paulo com quem eu tenho alguma relação bastante cordial e converso. E agora, quanto ao presidente, eu não tenho nenhuma relação. Tá bom, Rock. Obrigado pela presença. Valeu, Rock. Boa sorte. Abraço, amanhã. Valeu, Rock. Boa sorte amanhã também. Você, domingo, será o sábado à noite, você vai ser anunciado presidente do Corinthians, então? É, terminou a votação, tem que subir lá pro quinto andar. Que hora saiu o resultado? Ah, lá é logo, lá é urna eletrônica, vai ser um negócio rápido. Mas cuidado, contrata as mesmas do Santos que não funciona, hein? Foi a mesma, mas eles disseram que o problema foi de outra natureza. Outra natureza? Foi a maresia. Que é natureza, que é extraterrestre. Bom, então recebendo aí o Rock Cittadini, candidato a presidente do Corinthians, amanhã da eleição. Que já tem obrigado. Se eleito, já vai ter uma bomba pra resolver, que é a questão dos ingressos. É. Né? Não, uma não, segundo ele é uma caixa. E ó, Rock, se você for eleito mesmo presidente no sábado, ó, por favor, não entre em campo. Você é sócio do Corinthians, mano? Não, só do Não vai votar. Benja, você vai votar em quem? Eu sou o mais seu boleto? Fiel torcedor. Quem você vai votar, Benjamin? Eu não voto tem ninguém, porque eu sou sócio, mas eu, todo ano que tem eleição, para de me mandar um boleto, eu sou inadimplente. Mas se você tivesse... Ele sempre foi, deixa se você tivesse adimplente, você votaria em quem? Ah, não sei, eu conheço o Rock há muitos anos, eu gosto muito do Roberto de Andrade, mas eu vou te falar. Sai do muro, Não, tô te explicando. Eu, particularmente, eu votaria... Pode falar, eu não, eu falo na cara dele. Eu votaria no Roberto. Como o Roberto é um candidato a vice? Chama Jorge Calil. Sim. Eu vou te falar. Não é legal. Não, eu não conseguiria. Sim. E votar pro Roberto. Falei isso pro Roberto também. Entendi. Eu gosto muito do Rock. Eu acho que o Rock dá entrevistas sinceras. Ele é divertido. Mas é fofacão. Mas ele é fofacão. Ele mesmo falou que é. Sim, não tô discutindo isso. O Rock nas entrevistas não tem mais ninguém, é muito divertido. Assim como o Aidar, quando dá entrevista, também a gente sempre nunca passa em branco. Ah, mas eu não votaria. O meu candidato seria o Roberto, mas com o Jorge Calil de vice-presidente. E falei isso pro Roberto. Falei, Roberto, desculpa, meu, eu não tenho coragem de fazer isso. Tá certo. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Quer uma dica? Peça pro seu corretor cotar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. Difícil de bater como o recorde mundial do nadador César Cielo, que fez 50 metros livres em 20 segundos e 91 centésimos. E tem mais. O César Cielo é rápido e o HDI Bate Pronto também. Bater o carro? É só passar no HDI Bate Pronto. Em poucos minutos você sai com a autorização do conserto, tá bom? Não vai esquecer, hein? Aliás, ligue já pro seu corretor e peça a cotação da HDI. O preço da HDI é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Notícias do Palmeiras, ô Mota. Fala de nós. Falar, hein, o Zé Roberto deu discurso lá no vestiário ou não deu discurso? Como eu disse, o Palmeiras é o melhor time da temporada sem bola. Com a bola já começou e vai demorar pra acertar. O Portuga tá fritando. Tá louco? Eu disse um bacon frito. Quando eu acerto, vocês não falam, eu preciso falar. Eu falei que o time do Palmeiras demoraria pra entrosar e ia perder a ponte preta. Ninguém pode ser campeão sem bola. Sem bola é uma alegria só. Só que quando a bola começa a rolar, começa a perder, porque o entrosamento não vem na farmácia. Demora. Esse time do Palmeiras é pra 2016. Não é pra agora. Então, fala de nós, eu acho. Olha, o Zé Roberto falou o seguinte, que a derrota serviu como um alerta aí, né? Para o clássico. Sim. Né? E o Oswaldo falando sobre o jogo, falou o seguinte, olha... Oswaldo. E o Zé Roberto falou também que é um absurdo, viu, Mota? Clássico com uma torcida só. Ele falou, só no Brasil acontece isso. Mas ele falou, o Oswaldo promete ter o time melhor no derby, né? E disse o seguinte, que ainda falta o entrosamento necessário. Falta, além do entrosamento, faltam jogadores que vão agregar ao grupo. Né? Então falta muita coisa ainda. Foi o primeiro jogo que o Dudu jogou, gente. Oficialmente falando, ele jogou um amistoso e esse, vai. O Alan Patrick, sabe, o primeiro dele. Um monte de jogador aí que estreou ontem, aí 3, 4, sabe? Tem entrosamento, vai ter. Sim. Agora, não sei se o time é pra 2016, como o Portuga disse. Eu prefiro esperar, porque eu acho que um campeonato paulista que tenha 15 rodadas, 20 rodadas... 2016 tá morto. É, 20 rodadas, RG, 20 rodadas, no meu ponto de vista, dá pra você... conseguir um entrosamento com uma equipe que jogue de titular. Agora, ficar trocando a todo instante. Deixa eu explicar uma coisa. Eu não sei que o Oswaldo... Só por exemplo. Eu não sei o que o Oswaldo vai ficar fazendo, porque eu tenho medo, sabe? Porque o Oswaldo fica, é fraco. Fica pondo um, põe o outro, muda o time, muda não sei o quê, muda não sei o quê. Quando eu falo 2016... Quando eu falo 2016... Mas aí é complicado, porque aí o time não pega entrosamento nunca. Dodô, quando eu falo 2016, deixando bem claro, o que eu digo 2016 com o RG Rio, vou explicar novamente. Mas vamos ver, vamos esperar. 2016, eu prefiro esperar. 2016 para disputar o título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse ano o Palmeiras vai ficar longe do rebaixamento, não vai pegar a Libertadores, vai ficar na posição intermediária. É ali entre sexto e décimo segundo. Agora, pro outro ano, ele luta por título. É. Agora, precisa ter paciência. Porque se toda hora ficar trocando igual ele mesmo não falou, vai trocar toda vai hora, arrebentar. Né? Eu acho que esse ano o Palmeiras não vai lutar por ser rebaixado. Mas opiniões, não vai ser campeão e não vai chegar na Libertadores. Mas, Paulista, é o que eu acho. Portugal, Paulista, é o, que eu... Dá, o Paulista dá pra acertar um time sim e dá pra ver aonde mais. Mas não, eu acho que dá pra acertar. Ponto de brigar eu pra acho. Ser campeão. Paulista não é parâmetro. Campeonato Paulista é enganoso e é fraco. Não é parâmetro pra brigar brasileiro. Não, mas não é enganoso. Não é enganoso. É pra acertar o time. Pra você entrosar um time, é bom se o passado falaram aqui. Ano passado, pega lá o Eu acho o campeonato ridículo. O arquivo falaram aqui que ano passado os melhores times do Paulista eram Palmeiras e Santos. Um ficou na zona intermediária, o outro quase caiu. Mas pera só um minuto. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com os times depois que entrou o Campeonato Brasileiro? Principalmente com o Palmeiras, caíram, não com o Santos. Caíram. Pera, não. O adversário era melhor. Não. Foi o último, porra. Não. Perdeu muitos jogadores. Acontece. Então, se perdeu muitos. Esse ano tem elenco. Esse ano é diferente. Aí dá diferença, então, isso que eu tô dizendo. Mas que se perder um monte de jogador e aí complica a vida. Porque assim, então, quando você tem um time de 11, Paulista não é um time de 11, aí machuca 2, 3, beleza. Você vai ter que pôr reserva e os reservas não são jogadores que vão suprir a necessidade do que os titulares vêm fazendo, vai tomar pau. Agora, você ter reserva é diferente. Então foi isso que aconteceu com o Palmeiras, hein? Eu vou discordar de vocês aqui no seguinte, eu não acho que o Paulista... É só campeonato hoje pra ganhar entrosamento. Depende pra quem. Um time que deu Palmeiras hoje, foi campeão paulista, sim, vai ter um peso absurdo, gente. Como assim? Se for campeão paulista? Lógico. Se for campeão paulista? Sim. É um título hoje que vai cair do céu pro Palmeiras. Mas eu tô falando, gente, pra entrosamento, acho que o Paulista mas é legal. Mas não é pra entrosamento. O Palmeiras tem que ganhar esse campeonato. Pro Palmeiras vai ser importantíssimo. Mas não é assim, Beijá. É um time. Tem que ganhar. Não tem que ganhar. Mas você me corta. Não, eu falei que tem tô que cortando, ganhar. Tô cortando. Não é tem que ganhar, é modo de falar. O Palmeiras sendo campeão paulista, tudo muda. Lógico, gente, o Palmeiras é um time que vem de épocas difíceis. Palmeiras tá aí com o estádio novo, recuperando a autoestima, com patrocinadores novos, com time novo, com título agora, como não, gente? Isso muda. É tudo brincadeira. E tem mais, muda, né, pra caramba. Que muda. O primeiro plano de São Paulo, e se o São Paulo hoje é Libertadores. Sim. O primeiro, não é, pro Palmeiras, não é que é o primeiro plano, é o único plano nesse momento. Se o Palmeiras ganhar o Paulista, não muda tudo lá dentro? Dá um se gás já tá danado. Dá um gás danado. Mas só qualquer time, qualquer um dos quatro que não ganhe. Lógico, Beno. O Corinthians, se ganhar o Paulista, não tô falando que não é... Eu não estou falando... Concordo com o Benjamin. Eu não estou falando que ganhar o Paulista é muito bom, mas eu tô falando outra coisa. Se o Corinthians ganhar o Paulista, vai comemorar? Lógico que vai. São Paulo ganhar, vai comemorar. Todos o Santos vão. Vai comemorar. O Palmeiras hoje, gente, não vai comemorar. Tem um peso maior. É a mudança de tudo. Mas isso se dizia quando ele ganhou a Copa do Brasil, Benja. E olha o que aconteceu. Não se dizia. Não se dizia, porque o Palmeiras vinha com um momento lá dentro conturbado. Era a administração do Tirone, as coisas, tudo era confuso lá, né? Hoje tá diferente. O momento do Palmeiras é outro, gente. E o Palmeiras ganhar o título, na coletiva lá que o Mário Gobi tá dando, foi feita uma pergunta pra ele se ele pagaria os lugares vazios que o presidente do Palmeiras não quer perder com torcida visitante. Aí ele começou a cantar Atirei o Pau no Gato. Isso é verdade. Sombra, da mesma forma que o Corinthians deixou de arrecadar, quando a torcida do Palmeiras também esteve presente na Arena Corinthians. Ele não quer perder, tá certo? O que ele tá fazendo é ridículo. E volto a falar aqui, o Paulo Nobre é um cara aí que eu gosto, as ideias dele e o comportamento que ele tá tendo como presidente do Palmeiras. Eu acho que ele faz parte dessa nova safra de dirigentes aí que estão aparecendo e bem no futebol. Mas a briga com o São Paulo começou justamente por causa disso. A briga do Corinthians com o São Paulo. foi por causa da porcentagem de torcedores no Morumbi. Não se esqueçam disso. E o relacionamento nunca mais foi o mesmo. Palmeiras e Corinthians, administrativamente falando, estão sempre muito bem. Independente da administração, desde a época do Mustafá, sempre teve um bom relacionamento entre Corinthians e Palmeiras. O Paulo Nobre está colocando isso... Não, mas é verdade, o Paulo Nobre está colocando isso a perder. Pode acontecer isso sim. É ridículo, RG. É ridículo. O Coronel Marinho... Eu acho que a relação nunca mais vai ser a mesma. Por causa de bobagem. Viu, RG? Porque o próprio presidente do Palmeiras, o Motinha, se ele tivesse essa ideologia que ele tem hoje, ele já deveria ter recusado... Só um minutinho, Portuga, tá vazando tudo aí. Não, eu tô falando com o O negócio é o seguinte, se o próprio Paulo Nobre já tinha em mente isso daí, ele deveria ter recusado a quantidade de ingressos aí naquele Palmeiras, no Corinthians e Palmeiras que aconteceu na Arena do Corinthians. Ele já deveria falar, ó, eu não quero a minha parte, tá certo? Porque quando o jogo for lá, eu também não vou solicitar a parte de vocês, porque eu pretendo ter só palmeirenses ali pra não tomar prejuízo. E na nota que saiu da Polícia Militar lá da história, quando comunicaram, falaram assim, Ministério Público, PM e... Palmeiras decidiram que não poderia ter sido torcida. Se começar a botar a roupinha da vaidade, eu não, que o Paulo Nobre não abdicou da parte que cabia a torcida do Palmeiras no primeiro jogo lá no Brasileiro? Eu não sou de muretar em nada. Mas nessas polêmicas de hoje, você quer saber? Todo mundo tem razão. Ah, mas todo mundo acha que tem. Ó, o Domênico, em relação a uma torcida só, tem razão. O Mano, em relação até as duas torcidas, tem razão. O Paulo Nobre querer o jogo com uma torcida só, ele tem razão. Olha, a notícia é o Mário Gobi falar que o Corinthians não entra em campo sem a torcida, ele tem razão, gente. É muito louco isso. Todo mundo tem a parcela de razão. Atenção, notícia informação nova, aqui, ó. Notícia nova, atenção. Federação Paulista volta atrás e libera a torcida do Corinthians pro clássico de domingo. Chupa. Briga, o Corinthians é briga ruim. Não é chupa, mano. Aí é outra coisa. Aí não é chupa. É aí, chupa sim. Chupa pra quem? Pra diretoria do Palmeiras. Não, por que a diretoria do Palmeiras? Pra diretoria do Palmeiras, que tava impondo um negócio que não existe. Não, é a diretoria do Palmeiras que tava impondo, era o Ministério Público que pediu. Foi uma solicitação do Paulo Nobre. Foi uma solicitação do Paulo Nobre. Se informa, Domingo. O que perde... Só um minuto, gente. Posso falar? O que perde aí é a família e o torcedor. Porque, pra mim, colocar 5% de torcedor do Corinthians, você acha que vão quem lá? Vai a família brasileira lá? Mas não importa, tem que ter. Tem que ter, é o direito de ir e vir. É o direito de ir e vir. Os mesmos torcedores do Palmeiras que iriam no jogo com 1% ou com 5% vão ser os mesmos. Acho que vão. Desculpa, vão ser os mesmos. Não. O torcedor do Palmeiras que irá ao jogo são os mesmos que iria de qualquer forma. Vou dar a minha opinião. Ministério Público, na minha opinião, amarelou. Suas opiniões, né? Amarelou. Acho que amarelou. Amarelou a torcida única. Não. Se meteu nisso, se envolveu nisso e jogou a batata quente pra federação. Não, mas foi o Ministério Público, RG. O Ministério Público ofereceu a denúncia, a juíza despachou uma liminar a favor da federação, porque assim, RG, a federação... Não, já entendi. Então eu repasso pra não sei quem é a juíza ou o juiz, jogou a batata quente... Mas, gente, o Ministério Público, ele ia autuar... Mas, RG, o Ministério Público autuaria a Federação Paulista caso ela vendesse ingressos. O que a juíza fez foi melar essa decisão do Ministério Público e falou, cabe à federação de maneira imparcial decidir o que ela quer fazer. Ela deveria ter seguido, então, a orientação do Ministério Público. Se fez isso... Mas ela achou que é inconstitucional fazer isso daí, RG. Tá bom. Ela achou que o Ministério Público estava exagerando, querendo intervir numa decisão que cabe à federação. Então tá ruim, esse Ministério Público RG, isso sempre acontece. Eu sei, na esfera futebolística. Eu sei que sempre acontece. Eu queria ver se o envolvido fosse o Mugi. Olha, esse é o menino da esfera futebolística. Eu queria ver se fosse o Juventus. Tá falando muito direito. Eu queria ver se fosse a Ponte Preta. Eu acho que o Paulo Nobre ficou com medo de tomar prejuízo na renda e ter cadeira quebrada e tentou pedir isso pro Ministério. Gente, vamos parar de incoerência aqui. Volto a falar. O Paulo Nobre tá falando, não posso abdicar de 12 mil lugares no estádio pra alocar a torcida do Corinthians. Da mesma forma que o Corinthians também teve prejuízo com, no mínimo, 12 mil lugares também pra alocar a torcida do Palmeiras, gente. Vocês ouviram vamos parar de hipocrisia. Falar, não? Saiu em algum lugar? O quê? O Paulo Nobre falando isso? Mas saiu a nota. Com o pedido do Paulo Nobre pra federação. Paulo Nobre, alguma declaração dele, não? Com relação a quê? A tudo. Depende do que você está citando. Porque aqui vocês ficam falando é que a diretoria do Palmeiras, que o Paulo Nobre... Mas alguém ouviu, alguém leu alguma nota do Paulo Nobre, não? O Gobi não disse quando saiu a nota. O Gobi é um lado, eu tô falando do Paulo Nobre. Domênico, com o pedido da diretoria do Palmeiras, Domênico Gato, para não vender. Foi uma solicitação. Quero saber, a minha pergunta não foi respondida. Eu vou tentar ser mais claro. Alguém leu? Ouviu o Paulo Nobre falando essas coisas que vocês estão falando? Não? Meu Deus. Ué, gente, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete no estúdio aqui. Ninguém entendeu, então, Domênico. Seja um pouco mais claro, por gentileza. O Paulo Nobre é uma pessoa. Sim. Que existe ou não? Ele existe. Existe. Ah, tá bom, vamos lá. Sim, o Paulo Nobre. O Domênico tem. O Domênico parece que tem razão. Ah, então. Relação tem uma matéria, não, você entendeu, Benjamin, que eu falei? Tem uma matéria. Porque aqui, eu não vi em nenhum lugar o Paulo matéria. Nobre dizendo. O Paulo Nobre disse. Deixa ler, Domênico. Coisa, mas né? Não precisa na mídia pedir isso, Domênico. Ei, ó, tá aqui no site. Liga da, na federação tá e pede. Site não, da, não é isso, tá no site, até tá agora. No site da ESPN. Em coletiva de imprensa na tarde dessa sexta-feira, o promotor Paulo Castilho afirmou que agiu sozinho para tomar a decisão de recomendar à Federação Paulista de Futebol que fizesse classe como uma torcida única. Na versão do representante do Ministério Público, o Palmeiras em nenhum momento fez algum pedido Nossa. Sobre o assunto. Bom, não foi isso que o Mário Gobbi falou. O Mário Gobbi falou que atendeu o Paulo Nobre e conversaram a respeito. Tá, falou você ouviu, dele, não podia ser aí é que tá, mano. Eu acabei alguém tá mentindo. O que eu te falei, foi assim, é vocês ouviram... Alguém é mentiroso. Vocês, então. Só um minuto, vocês ouviram o Gobbi. Ele declarou, ele falou, eles escreveram. O Paulo Nobre ninguém ouviu. Aqui ele não fala com a gente. É que alguém deve estar mentindo, bem. Então, né? Alguém tá mentindo. Se mas vocês quiserem, e tem... Estão falando aqui mas, que o Dudu... Se vocês estão dizendo aqui nota, que o Paulo Nobre não sabia de nada disso. Se você estão quiser, dizendo que a nota dizia que o Palmeiras quiser, tinha Sombra, pedido. Se você quiser... Aqui o Palmeiras pediu. Vou, público. O Palmeiras vai pedir. Eu vou embora agora, que eu preciso sair mais cedo. Aí você liga. Aí. Não, mas não, não, não, não, não, não, não. Fica aí, fica aí. Prefiro você aí. Aqui, esse é o Ministério estádio... Público disse que o Paulo Nobre não pediu pro jogo ser contra o Cidade. Mas é óbvio que o cara vai negar, Domênico. Você acha que o Ministério Público vai falar, eu tô acatando o pedido do Paulo Nobre? Mas você tá gente, o Mário Gobbi falou, só? Pera lá. Então, o que pega então o telefone, tá certo que o Mário Gobbi falou que recebeu o telefonema do Paulo Nobre? Puxa na bilha do Mário Gobbi. Estão falando o quê? Que é mentiroso? O cara é mentiroso? Esse é mentiroso? Eu não sei se ele é mentiroso. Não tô falando porque, desculpa, isso. Desculpa. Mas eu não disse que ele é mentiroso. O cidadão é do Ministério Público, o promotor de justiça, ele teria que ser muito incompetente de pegar e falar na mídia. Falar, eu acatei um pedido do Paulo Nobre, tá certo? Eu acatei o pedido do Paulo Nobre pra pedir aqui pra que a torcida do Corinthians não venha no domingo no jogo Paulo do Palmeiras. O Gobbi disse isso aí, mas a... É que não tá abrindo essa porcaria aqui, ó. Aqui, ó. O Ministério disse que Paulo Nobre não pediu nada pra classe ser contra o Corinthians. Tá aqui. Tá vendo aqui. Como o Juvenal era um cara legal? Correto? Aqui. O que tem é isso aqui. O que Ponto. Eu pedi era na cara, eu não escondia aqui, nada. Ó. Atendendo aos... Aqui, ó. Tô lendo aqui, aqui que saiu no SPN agora. Tá atendendo aos jornalistas, ao final da entrevista, o promotor disse que Paulo Nobre não pediu nada a ele. Nem nenhum outro dirigente entrou em contato. Ali, apoio? Que apoio? Desconheço isso. Ninguém faz gestão sobre isso com a minha pessoa. Respondeu Castilho ao ser perguntado sobre a posição do dirigente palmeirense. Olha. Por isso que eu falei, vamos esperar os dois lados. Todas as vezes que se faz alguma declaração de qualquer tipo de coisa que você quer ir, ou pro lado A, pro lado B, ouço o lado A e ouço o lado B. Por isso que eu falei aqui, mano, o que eu falei aqui foi assim, vocês ouviram, leram o Paulo Nobre falar alguma coisa, só vimos o Gobbi. O Gobbi falou, o Gobbi disse, o Gobbi tá falando, bibibi. O Paulo Nobre não falou. Bom, ele não ver, falou na tem mídia. Tem que ver os dois lados e cada um tira a sua conclusão. Sabe que conclusão? Foi bem agora. Aqui, isso, é puede. Opa! Providencial. Passou o avião do estádio 97. Passou o avião do estádio 97. É, meus amigos. Avião do estádio 97. É a promoção que vai te levar para assistir Barcelona e Real Madrid. Isso mesmo. Barcelona e Real Madrid. Para participar... Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 em qualquer dia do programa. Lembrando que o último avião, o último dia que passarão os aviões do Estádio 97, será no dia 27 de fevereiro. Tá chegando, hein? É. Quer conhecer um pouco mais do regulamento? Quer saber direitinho, ipsis literis? Entra lá no site 97fm.com.br. No dia 2 de março, sim, o primeiro ouvinte que entrar no ar, sim, ao vivo, no Estádio 97, sim, disser, eu quero viajar para Barcelona no sim, avião do Estádio 97, sim, vai ter que entrar no ar ao vivo, sim, e acertar o número de vezes que passou o avião do Estádio 97 num determinado dia, no dia que, ele que o ouvinte vai escolher, sim, o dia que o ouvinte vai escolher, sim, se acertar o número de vezes sim, que o avião passou sim, e tiver com o passaporte em ordem para viajar... Sim. Vai pra Barcelona! É, meu amigo, vai pra Barcelona! Arriba. Vai assistir Barcelona e Real Madrid! Arriba. Tudo por conta da Energia 97, com um apoio sem o qual não seria possível realizar. O apoio bacana demais da Singapore Airlines, grande da sua Marcão. Melhor experiência em voar, e da Agência Catalana de Turismo. Oh. Aliás, a Catalunha é anfitriã dos grandes eventos esportivos, é, hein? É verdade. Já teve Olimpíada, agora tem Fórmula 1, tem as grandes partidas de futebol do Barça. É sensacional, hein? Visite a Catalunha. É um lugar maravilhoso para você passar sempre suas férias, passar aquele lazer legal com a sua família, ou de repente para negócios. Tá bom? E falar nisso, ó, tem um recado importante da Singapura aqui. A promoção de passagens a $788 para Barcelona. E aí de volta, hein? De volta. E é direto, hein? Porque a Singapura vai direto para lá. Vai até só dia 15 de fevereiro. Só até o dia 15. Então, quem quiser comprar essa passagem, vai lá no singapoair.com. Singapoair.com. Se você quiser, fala até com... eu quero falar com o Marco Souza. Falei com ele hoje, tá bombando, hein? É, tá bombando. Falou, bombando. Tá show de bola. É verdade. Tá bom? Belo lugar pra ir passar o carnaval, viu? Oh, que delícia, hein? Que delícia, hein? Não sei pra aquela porcaria de litoral que você vai, que inunda. Passear nas ramblas. Tem terra na rua. Eita, não, não precisa amarrar a casa, ficar do mar. Precisa demais. Agora, não, só pra falar o seguinte, pra ter esse assunto aí. É. Não, você não vai começar de novo. Não, vai. Não é começar, é falar assim. É impressionante, né? Como as pessoas conseguem. É, esses caras estragam o futebol, todos eles. Primeiro, do Corinthians Palmeiras, numa segunda rodada de Campeonato Paulista, não tinha a menor necessidade de acontecer. A menor. Certo. Segundo, os caras criaram um clima pra esse jogo que não tinha. Não tinha. Olha o clima que vai esse jogo. Virou um jogo tenso. Virou, então. Você vê que tá aquele clima de amizade e não existe. Virou um jogo tenso, virou um jogo agora. Teve amizade. Virou um jogo tenso, virou um jogo que vai ter muito mais polícia, virou um jogo. Sabe, que vai começar aquela neura de manhã na cidade de São Paulo, a torcida tá chegando, clima de guerra. Pra quê? Mas sabe por que foi agora? Aí são os mesmos caras que depois que mandam... Isso é só um prenúncio, vai ter São Paulo e Palmeiras. São os mesmos caras que depois mandam soltar pomba branca em dia de jogo, entra com faixa contra a violência. Mas eles colocam agora, eles colocam agora no início, por quê? Porque fica apostando que deu os quatro no final, entendeu? Então é pra não ficar muito, muito próximo lá, aí faz essas lambanças. Eu só acho muita coincidência, RG, o Paulo Nobre, antes da inauguração da Arena do Palmeiras, ele era contrário, tá certo, à presença da torcida visitante dentro do estádio. Ele falou, eu não acho legal, eu acho que isso daí gera violência, etc e tal. Isso daí não é lucrativo pro clube que recebe o jogo. Ele expôs isso daí, antes da inauguração do estádio do Palmeiras. Isso aí foi em novembro, meados de novembro de 2014. Inclusive, depois eu pego até a matéria aqui, eu vou ler na íntegra aqui, mas só pra pontuar. Ele era contrário à participação disso daí. Às vésperas de um clássico, o Ministério Público vai lá e acata esse pedido, essa sugestão do Paulo Nobre, tá certo? Ele foi lá e expôs isso daí, é o ponto de vista dele. O Ministério Público falou que não teve um pedido formal do Palmeiras, mas que o promotor entendeu que isso deveria acontecer. Você viu a alegação do promotor para que ele fizesse isso? Vocês viram? Qual foi? Ele falou, durante o jogo do Corinthians, eu ouvi a torcida falando lá... Vamos matar porco, tá certo? Vamos matar porco, Libertadores. Li nas redes sociais... torcedores discutindo e ameaçando se matar nas ruas. Gente, desde quando, me entendo por gente, existe esse negócio de vou matar porco, vou matar gambá, vou matar bambi, vou matar sempre torcedor faz esse monte de música idiota, tá certo? Sempre os mesmos. Não, mas independente disso, Benja, independente de quem seja, sempre aconteceu. Ou essa música foi exclusividade da torcida do Corinthians na quarta-feira. Sempre ocorreu esse tipo de cântico idiota nos estádios de futebol, de matar esse, matar aquele, enfim... Sempre houve, Domênico Gato, provocações, inclusive ameaças de morte, RG, nas redes sociais, sempre aconteceram também. Sim. Não é exclusividade de quarta passada pra cá. Então, gente, se pegar nesse detalhe, nessa justificativa que ele deu, tá certo? Pra falar, temos que ter torcida única, me desculpa, ô promotor, o Paulo Castilho, com todo o respeito a você, a sua carreira, mas é ridículo, é ridículo. Ah, mas violência aconteceria, na minha opinião, independentemente de ter uma torcida ou outra. Eu sou a favor torcida única, Domênico Gato. Ó, eu entendo seu raciocínio. Acho que se fosse, Domênico Gato, de boa, pra acabar com a violência, você fala, ó, se tiver torcida única no estádio, pode ser que não seja nesse jogo, mas daqui 10 anos não vai mais ter violência no futebol? Que assim seja. Mas eu, particularmente, eu que sou um cara que vou pra estádio, eu conheço o vagabundo do Domenico Gato. Né, não, mano? eu vou. Agora você é o maior playboy. Não, eu vou. Shopping, eu vou. Vai, para. O cara que sai de casa, Domenico, armado, tá certo? O cara que sai com uma pistola na cintura. O cara que sai com uma bola caseira, com uma bola então, de bilhar dentro. Sai o cara sabe que sai, que Domenico, não é. O cara que sai com um tacape de casa, Domenico Gato, ele vai pro estádio. Entrar no campo é um detalhe. Atenção, ele vai pra matar ou morrer. Olha, esse é o objetivo desse cretino. Mano, agora eu acredito que o cara sai de casa, Sombra, o armado, com um pedaço de pau. Pra mim é arma, né? É. Se ele sai com um pedaço de porrete, ele vai matar alguém com porrete. Claro. Então, assim, se ele sai armado da casa dele, RG, ele sabe que o torcedor vai estar lá no estádio, vai estar perto das imediações. O meu raciocínio é além disso, entendeu? Ele sabe que vai ter torcida adversária no campo. É. Agora, se essa torcida não vai estar lá, será que ele vai sair armado? Essa é a minha pergunta. A vai porque ele vai fazer tocaia. Não, gente, vai ser só um minuto, só um minuto, só um minuto. Eu não estou falando com relação ao minuto, não estou falando com relação a agora. Começou agora, a agora. Agora pode ser até que saia, porque ou alguns falam, ah, vamos lá, vamos brigar, vamos ver. Emboscada. Daqui a 3 anos, com esta medida sendo tomada a partir de hoje, daqui a 3 anos, será que esse raciocínio dele sair e de se matar vai ser esse? Eu acho que não. Eu acho que vai. Eu acho que não. Tenho certeza que vai. Mas é só por isso. Esse mano. E eu jamais falaria que eu gostaria de torcer o ônibus, porque eu acho que é legal as torcidas. Eu achei engraçado esse mano falando, não, porque eu vou em estádio, não sei o que lá. Ó, esse mano aí, meu amigo, ele fez a carteirinha de fiel frequentador de Iguatemi. Não, só negativo. Isso, mano. Negativo. Fiel frequentador fiel de Iguatemi. Eu tenho meu fiel torcedor ativo aqui, patrão. De jogo, imagina, de mão dada tomando sorvete. Negativo, cidadão. Eita! Negativo. Aquele mano maluco era folclore. Negativo, negativo, negativo. Porra. Negativo. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. De Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Hoje, alô? Hoje o Bob Marley tivesse vivo fazia 70 anos. Hoje, né? Hoje. Alô? Nossa. Alô? Alô? Ai, dá pro Bob Marley. É quem fala? É Israel. Oi, Israel, tudo bem, meu? É nóis, tudo bem, Dodô? E você, meu querido? Tudo bem, graças a Deus, fica tranquilo. E é Israel do quê? Israel Aparecido Porto. Você lembra do Israel, filho do Daniel Boone? Sim. Lembra, Dodô? Não. Claro. Ô, Dodô, Israel, filho do Daniel Boone, a esposa dele era a Rebeca. Rebeca Boone. E o, já não lembro, e o índio? Não. Era Mingo. O... Mingo? E a musiquinha? Mingo. Não tem a musiquinha aí? Daniel Boone. Você lembra do Daniel Boone da moto? Ô, Domênico, ó, só um minutinho antes de você atender o ouvinte aqui, lê a nota que o Palmeiras emitiu agora há pouco. Aí, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público informar que acatará qualquer decisão da Federação Paulista de Futebol a respeito da venda de ingressos para o clássico de domingo. Se a orientação for pela autorização da venda de entradas para o visitante, a Sociedade Esportiva Palmeiras entregará imediatamente ao Corinthians a carga determinada pela Federação Paulista de Futebol. O Palmeiras reitera seu respeito ao presidente Mário Gobbi e ao Esporte Clube Corinthians Paulista, com os quais sempre manteve um excelente relacionamento, como comprovam os casos de Allan Kardec e Dudu. O presidente Paulo Nobre reafirma seu apreço pessoal pelo presidente Mário Gobbi e entende perfeitamente o momento de pressão vivido pelo seu amigo. É, o clube tem a dois... Ah, beleza. É, já entendemos aqui, enfim. Isso, é isso que eu disse. Ele pediu um arrego aí, da boa. Pediu arrego não, isso é respeito, velho. Pera só um minuto, É respeito. Não, pera só um minuto. Não é pedir um arrego, pera só um minuto, vocês não entenderam. Vamos lá de novo. Vocês não vão sair disso. Não, pera só um minuto, Israel, só um minuto, pra complementar. É, quando eu disse aqui, vocês viram se o Paulo Nobre falou alguma declaração até agora? É isso que eu falei. Declaração do Paulo Nobre. Responderam com relação à instituição Palmeiras. Ninguém viu. Só falou do Gobbi. Só o Gobbi disse, o Gobbi disse aquilo, agora saiu a matéria. Agora, isso é uma declaração. Esse não, cinco, o Gobbi disse agora, é isso que eu falei. Hoje. Abre o olho. Ah, agora esse 5%. O Gobbi amanhã não tá lá também, viu? Esse 5%. O Gobbi sai amanhã da presidência, que nem o Rock falou, e já não é mais presidente. Fica tumultuando a coisa também aí. Ele tumultuou, Portuga. Ele tumultuou a coisa. Ele é o presidente do Corinthians. Ele tumultuou, ele não pode chegar na. Ele tumultuou, mas ele tava defendendo o Corinthians. Mas ele não pode chegar e declarar algumas coisas que ele declarou. O Benjamin acabou de falar. Um jogo que vale 3 pontos na segunda rodada do Campeonato Paulista. Virou uma guerra, pô. Vocês estão de brincadeira. Um dirigente não pode fazer uma porra dessa, tá defendendo pô. O Corinthians. Que defendendo? Não, se fosse o Paulo Nobre, você ia falar a mesma coisa. O povo. Olha, a violência está solta na cidade, gente. Por qualquer coisinha que está se falando. O cara fica incitando, velho. Você está de brincadeira. Fala esse negócio. Eu acho que tá tudo errado, Portugal. Não é um incitou tá tudo errado. Tudo tá errado. Ele defendeu o lado dele. O Mário Gobi não incitou violência. Ele defendeu o lado dele. Ele larga a presidência sábado. Mas ele é presidente do Corinthians, mas ele não vai estar lá, né, no estádio, né, filho? Ele não vai estar lá aguentando a bucha, meu velho. E aí? Mas o Dodô. Mas Domênico não, meu velho. Mas Domênico não. Vou falar um negócio. O Mário Gobi em nenhum momento incitou violência nenhuma. Você acabou de falar. Não falei o Mário Gobi. E o jogo virou uma guerra. Porque o Mário Gobi. Eu não falei Mário Gobi. Não. Não. Falou o Ministério. Eu falei todo mundo, não. Que o jogo virou uma guerra. Mas não Mário Gobi. Eu falei todo mundo criou. Um pouquinho de cada um. Não falei o Mário Gomes. Um pouquinho de cada um. Não falei o Mário Gomes. Todo o contexto gerou essa situação. Sim, geral. Sim, mas não se chama Mário Gomes. Então, contexto geral. Agora, o Mário Gomes... No geral, todos fazem parte. Lógico. O Mário Gomes, Domênico, o Mário Gomes é presidente do Corinthians. Ele tem que brigar pelo lado dele. Ah, mas também não precisa também agora, começar a querer. Agora, você viu como é que ele falou aí? Agora, o Daniel Boone... Eu assistia sábado de manhã na Record. Eu lembro de assistir à noite. Eu lembro de manhã. De manhã? Na Record. Devia passar também. Quem assistia de manhã só era frutinha. Lembra aquele chapéu do Daniel Boone que ele tinha? Com rabo. Aquele era rabo do quê? Eu acho que é de raposa. De raposa? Mota, você conhece rabo? Era rabo do quê, mano? Aquilo não era rabo de raposa. Era do quê, então? De gambá. De gambá? Rabo de gambá? Mas não fedia o rabo do gambá? Ué, lavava. Ah, mas o rabo não fede, o que fede é o... Ah, mas tá perto. Vamos falar com o Israel, o odor impregna. Israel. Opa, fala. Manda o nome completo, meu velho. É Israel Aparecido Porto. Quantos anos você tem? 4.1. RG 4.1. E aí, velhinha, tá mais pra cargueiro ou pra transatlântico? Olha, sensacional. É Porto, né, velho? Ah, aí sim, aí salvou a hora. Ô, Israel, tá desculpa, cara, te atrapalhar. Fala em Porto. É. Olha, hoje foi feito o lançamento oficial da temporada 2016 do Navio da Véia. Você viu? 2016? 2016. Você viu quem vai estar lá, Henrique? Que é um novo navio, nunca veio pro Brasil. É o Esplêndida, da MSC. Navio fantástico, primeira vez no Brasil, Esplêndida. E vai ter como atração principal o Roupa Nova. Aí, rapaz. Velho. Então, Roupa Nova. 2015 eu não vou. 2016 tô lá. Eu vou garantir. É. Por que 2015 você não vai? Eu vou pra Espanha. Então, ó. Mas navio é a mesma hora? Véia, você que gosta de viajar no navio da Véia. Atenção, Roupa Nova vai ser a atração do Navio da Véia 2016. E quem quiser fazer a sua reserva, aí você fala, pô, Sombra, mas falta um ano pro Navio 2016. É verdade. Mas tem muita gente que depois chega no fim do ano, ah, acabou a cabine, não tem cabine. Aí fica chorando aí, tá bom? Vai agora, que tem mais cabine do que ingresso pra Corinthians não ver jogo, tá bom? E o Corinthians vai ter acho que 1.800. É, então, tem mais cabine que ingresso. Então acertei de novo. Com certeza. É, então, ó. E sem risco nenhum. Quer fazer reserva pro Navio da Véia 2016? Liga lá na promoção. 3624-9007. 3624-9007. Desculpa, viu, Israel? É que tava falando de Porto e eu lembrei do navio. Sem problema, Sombra. Sem problema. Seguindo, Dodô. Vamos lá, aí o time. Peraí, o Mota. O meu amigo André... Falou que você tá enganado. Era chapéu, rabo de castor. Castor, olha. Ah, nossa. Ah, antes do time é o bairro, né? Qual que é o bairro que você mora? É Jardim do Estádio, Santo André. Ah, já falou. Eu ia falar, cara. Já falei, verdade. Mas eu já liguei, já. Ainda bem que você ajudou, porque ele não ia saber. Ele nem sabia porra nenhuma. Mano, tá aqui, Jardim do Estádio, porque fica o Bruno José Daniel aí? É bem perto. Mas é bem pertinho do Aramaçã ali, né? Pertinho. Tá certo. Tá bom. E o time? Corinthians. Ah, Coringão, mano. Coringão. É nóis. Ô, amigão, o que você tem achado aí dessa polêmica aí, torcida única nos clássicos? Agora parece que a federação reverteu a decisão inicial ali, vai liberar pra torcida do Corinthians comparecer. O que você pensa a respeito disso? Eu penso assim, clássico, pra ser clássico, tem que ter duas torcidas meia-meia. Desde quando começou essa história de 5%, 10%, deixou de ser clássico. Porque clássico tem que ter duas torcidas fazendo festa no estádio. Leva uma torcida só, que festa que é? Não tem festa. Então, clássico bom, é clássico que tem duas... Por isso que diz clássico, um derby. é Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, meio a meio. Esse negócio da violência aí, na minha opinião, seria bem simples de resolver. Pega os presidentes de torcida aí, os caras que mandam a torcida. Seguinte, velhinho, você vai assinar. Qualquer bagunça que acontecer, você vai assinar, até você vai ser responsável, você vai preso. Mas é que é complicado, ou, amigo? Ou você indica. Quem que fez a bagunça, ou você vai se responsabilizar. E tem que mexer na lei, porque a polícia prende. A lei vai lá e libera o cara. Não é só a lei, viu? Não é só a lei. Eu, umas duas ou três anos atrás, eu estava assistindo aquele Jornal da Cultura, que é o jornal que eu mais gosto. Esse, para mim, é o melhor. Tava lá, se não me engano, era o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se não me engano, eu não me lembro o nome, mas acho que era o Tribunal de Justiça. O cara tava falando que não tem mais cadeia. Não tem. Não tem lugar pra bandido. A discussão começou porque eles falaram assim... Exporta preso. Ele falou assim, as pessoas estão falando de maioridade penal... Gente, o problema é esse, não tem cadeia mais, as cadeias estão super lotadas, não tem. Então não adianta falar, precisa mudar a lei, porque não tem mais onde guardar bandido. Pô, podia exportar uns para a Noruega, diz que cadeia lá é vazio. Não, na Holanda também. Na Holanda fecharam, acho que algumas cadeias que não tinha mais... Não tinha preso, não tinha mercado para os caras. Mas eu vou te falar, então... complicado, se você muda a lei, aí você fala, prende, não tem lugar. Mas ô amigão, com relação a isso que você falou aí da responsabilidade dos presidentes das torcidas, eu concordo em partes. Eu acho que se houvesse, por exemplo, um confronto generalizado dentro do estádio, o cara tá ali, ele responde pelos integrantes da mesma. Claro. Agora você pega, por exemplo, numa extremidade, lá na Zona Sul, tá certo? No extremo leste, um terminal de ônibus, ou então numa estação de metrô, você tromba lá 100 contra 100, 200 contra 300, ou então 400 contra 100. Enfim, não tem como o cara que talvez esteja na sede da torcida, na região central de São Paulo, teoricamente ter a responsabilidade na atitude de um vagabundo que tá matando o outro lá na Zona Leste, tá certo? No extremo leste, extremo sul. Eu entendo o seu raciocínio, mas eu acho que é meio complicado fazer isso. O que eu penso, amigo... Mas, mano, eu te digo que o presidente sabe o que tá acontecendo na escola dele, hein? Mas acontece, Portuga, acontece. Mas o cara, ele não pode chegar, por exemplo, e ligar e falar, não se matem aí, tá certo? Não tem como. Que sabe, ele sabe. Ele sabe quem são os caras que brigam. O cara sabe quem é a linha de frente da torcida. Mas é que tá. O negócio é o seguinte, amigão, é a mesma coisa, você pega lá tua mulher no sofá com um amante, você vai lá e vende o sofá. Essa medida que a gente tá tendo aqui de torcida única, tá certo? É discutir o sexo dos anjos. Não, mas isso aí não resolve nada. Absolutamente nada, absolutamente nada. É igual o Ministério Público quando fala, vou punir uma torcida organizada, o cara tira a camisa da torcida. O cara vai brigar fora do estádio, vão cercar, eles combinam pela internet, claro, confrontam. É claro. Porque isso aí não é torcedor, é um bom monte de marginais. Mas isso aí, amigão, é a fragilidade da nossa lei. Porque, querendo ou não, esse bandido que tá dentro do estádio é o mesmo bandido que amanhã tá do teu lado na rua. É o mesmo cara que vai te matar no trânsito por um motivo fútil. É o mesmo cara que vai quebrar o metrô no dia seguinte. É o mesmo cara que vai pôr fogo em ônibus. Nós temos um problema que extrapola o futebol. O futebol é só uma parte desse problema. É um problema de educação. Mas, Sombra, não punem, sabe por quê? Ô, mano, pra você vê, o cara que foi preso lá no México, que atirou o artifício, matou um menino lá, o cara ficou tantos dias preso, saiu de lá e foi preso aqui no Brasil. Mas, ô Sombra, velho, só uma coisa, mano, só pra falar uma coisa. É o seguinte, velho, qualquer escola de samba ou torcida que você vá, tá lá antes da eleição. Candidato tal é o nosso candidato, vota nele. Esses caras têm respaldo até de políticos. Lá dentro da própria escola, da própria torcida organizada. Sabe por que não mexem com eles? Porque dá voto. Porque simpático. Então é uma esfera bem maior, gente. Para. Agora, com relação à educação que você falou, Sombra, eu concordo em partes também, mas eu vou até a página 2. Porque o negócio é o seguinte. Eu acho que o brasileiro, ele infelizmente é um povo que... Ele é meio porco, culturalmente falando, em termos de educação. Você vai, por exemplo, na 25 de março, tá? É uma bagunça, é uma sujeira. O cara tá comendo ali um pacote de biscoito, acaba lá o biscoito, que ele faz? Ele pega e joga pro alto a embalagem. Isso é educação. Dificilmente ele vai pegar uma lixeira e vai falar, vou colocar o lixo onde ele deve ser posto. Ele pega uma latinha, ele vai... Não, mesmo que tiver a lixeira do lado dele, ele não vai fazer. Ele vai falar, eu não achei lixeira. A latinha, ele vai amassar também a latinha e vai jogar na rua. Sombra, esse mesmo brasileiro que faz isso aqui, se ele for para os Estados Unidos, ele não vai fazer. ele vai ver uma rua limpa, ele não vai ter coragem de fazer. Na Alemanha ele não vai fazer. Ou seja, por isso que eu falo, é mal educado ou é bem educado? Porque lá fora ele é bem educado, aqui ele é mal educado? Então, a questão é meio que da cultura do povo, Sombra. A educação, eu acho que é meio relativa nesse lado. Porque quando a gente pega aí um cara que, teoricamente, quando vai pra fora do Brasil, ele respeita as leis, e dentro do Brasil ele não respeita... É complicado. Falou, é um problema cultural, Israel. Você tá falando um problema cultural. Sim, mas a cultura vem da educação. Claro. Mas, Sombra, a educação também... vamos até a página 2. Por exemplo, educação. Vamos lá. Sombra, o povo brasileiro, pra falar a verdade, é meio burro. É burro. Como assim? Vou te falar. Cinto de segurança, Sombra. Cinto de segurança é um item que salva vidas. Todo mundo sabe. É. Antigamente, não era cultura do brasileiro utilizar o cinto de segurança. Dificilmente você via as pessoas usando cinto de segurança, inclusive em estradas. Passou a usar quando? Quando teve multa. Aí que tá. O brasileiro, ele só aprende na porrada. E tem brasileiro que nem tomando multa aprende, viu, mano? Tá. Aprende. Então, Israel, o negócio é o seguinte. O brasileiro, se você não der porrada pra que ele aprenda, ele não aprende. Acontece o quê? Por exemplo, no futebol, se não tiver porrada, ou seja, leis sérias que prendam o vagabundo, porque é muito fácil o cara pegar e falar, vamos empurrar a sujeira pra baixo do tapete. Esse torcedor que sai de casa armado pra matar alguém num dia de clássico, é o mesmo que amanhã vai pôr fogo em ônibus, vai depredar a cidade, é o mesmo cara que vai te matar por um motivo fútil no trânsito. Então esse cara aí não tem que estar longe do estádio de futebol, ele tem que estar longe da sociedade, ele tem que estar preso, gente. É, mas isso é um problema do Brasil como todo, Eu acho que o problema também, nós passamos pro governo. Por quê? Quando eu estudava, na época, tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Eu tive isso aí, cara. Cortaram isso das escolas. Os meus filhos não têm isso. Isso ajudava muito o cidadão brasileiro. Hoje não existe isso. Faz falta mesmo a respeitar os outros. Não tem esse respeito. A professora entrava na sala, a gente levantava. Né? Hoje em dia acabou isso aqui. Não consegue nem se dar aula um professor numa sala de aula. Não é um estádio. Mas a população. Em cima disso que você está falando, dá um exemplo pequeno para você. Nos Estados Unidos, até hoje, nas escolas, antes de começar as aulas, as crianças estão lá cantando hino. Nós cantávamos isso? Isso. Na escola, aqui no Brasil, também se cantava antigamente. Isso. Aí cortaram, não canta mais. Eu lembro toda quarta-feira, velho. Cantava segunda e sexta. Levantava e sexta você... Isso. Mas nos estádios de futebol, os jogadores têm lá que fica cantando o hino. Quer dizer, paradoxo, né? Paradoxal essas atitudes, essas... Nem todos sabem cantar. Pois é, e se você pegar hoje qualquer brasileiro pra cantar o hino, o cara não canta, né? Ah, mas o RG, o cantar o hino não quer dizer que o cara seja patriota. O cara tem que mostrar que ele é patriota, Motinha, na urna. Não, eu não tô falando... Tá certo, das atitudes dele no dia a dia. Eu não tô dizendo que cantar hino seja... Eu tô dizendo a diferença. Em cima do que ele estava falando. Antigamente você tinha moral e cívica, antigamente você tinha uma educação, antigamente você respeitava o teu país. Hoje o cara pega a bandeira do país, faz o que quer, rasga, pinta, bota na cara para ir quebrar coisa. Por isso que tem que pegar o avião. Opa. Olha o avião do estádio aí, olha o avião do estádio passando. Acho que ele sabe cantar o hino, gente. Sou brasileiro. É isso aí. Com agora você foi bem. Ô, Israel. Agora você foi bem. Ô, Israel, só uma pergunta pra você. Porque estamos falando só de torcida única e etc e tal. Abafou a questão Corinthians 4-0, né? A questão é que o Corinthians ganhou de 4, e agora? Você acha que deve mesclar o elenco ou deve ir com força máxima? Eu acho que deveria manter o mesmo elenco. Vai time misto. Pra voltar lá pra Colômbia, jogar na Colômbia. E domingo, colocar o time misto pra jogar. Vai o time misto, domingo. Time misto. Entra com o Guerreiro, entra com o Fábio Santos, depois entra com os caras que vão jogar na quarta-feira. Na minha opinião, a lateral esquerda vai ficar muito bem representada pelo Danilo, a lateral esquerda. Joga muito naquela lateral. E no meio de campo lá, né, no lugar do Guerreiro, lá o Luciano, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas também vamos passar. Eu acho que esse ano o Corinthians volta com tudo. Na minha opinião, somos campeões da Libertadores esse ano novamente, né? Vamos pro Mundial esse ano. Vocês não conseguiram nem ingresso pra ir no jogo, já tá pensando em Libertadores aí. Carnaval também, carnaval, você tem algum algum amigo palmeirense que você quer zoar se o Palmeiras perder? Poxa, tenho muito, tenho meu cunhado, tenho muita gente. É o seguinte, você tá sabendo como que agora é a nova promoção sacanagem do Estádio 97, Chupa Delivery? Tô sabendo. Mandou seu e-mail? Então você tem que mandar um e-mail pro chupadelivery@97fm.com.br. Aí, você é corintiano. Você tem que mandar o teu e-mail com seus dados e o nome e telefone do seu amigo palmeirense. Vou fazer isso já. Se o Corinthians ganhar, mas não vai acontecer. Na segunda-feira, nós vamos sortear aqui nego pra zoar. E aí o mano vai ligar, por exemplo, pro seu amigo e vai mandar o chupa ao vivo pra todo mundo ouvir. No ar, no ar. Todo mundo vai ouvir o chupa. Esse é o chupa delivery. Já e vou vice, fazer isso. E vice-versa. O palmeirense tem que mandar também nome e telefone do amigo corintiano. Que se o Palmeiras ganhar, aí é o Domênico que vai ligar e mandar um chupa no ar ao vivo. Isso vai acontecer. Mas é não pode aí. Avisar o amigo que você tá mandando. Tá escrito. Não, já não vou pode fazer avisar. Isso, vou avisar. Tem que ser surpresa. Não pode contar nada. Beleza, posso fazer mais um comentário aí? Faça. Mais um comentário. Ô, mano, eu queria voltar com você naquele assunto do Guerreiro. Sim. Guerreiro, na minha opinião, já deu no Corinthians. Sim. Já deu? Tem que dar. E tem muito futebol. Passiva. Muito futebol. Mas assim, começa esse monte de exigência aí. O cara não quer ficar no Corinthians. Ele não quer. Ele quer ir embora lá pra China, quer ir embora pra Europa. Ele quer ganhar dinheiro. E tá certo. Tem futebol pra isso e vai ganhar dinheiro. Sim. Na minha opinião, o Corinthians tinha que liberar logo. Já encerrar essa condição. Olha, liberar não, ele tem contrato até o meio do ano que vem. Até a metade do ano. Ele vai jogar até o meio do ano, mas não fechar com nós, assinar mais contrato com ele. Porque assim, o Corinthians é muito mais que o Guerreiro. Óbvio que é. É muito mais Guerreiro. O Guerreiro é só um personagem, fez dois gols no Mundial, importantíssimo, mas tem muito cara mais importante que ele aí. Eu concordo plenamente. Israel. Na minha opinião. Israel, nenhum jogador é maior que o clube, velho. Guerreiro, eu chamo um cara que chama Tupanzinho. Israel. Meu Deus! Israel, os caras estão falando que o Wagner Love acertou com o Locomotive. Eu tenho uma informação que o Wagner Love está acertando com o Corinthians. Eu já não trazi o Wagner Love também. Minha informação é que ele deve acertar nessa madugada, talvez amanhã, hein? É mesmo? Ele não, se vier, que ele não acertou. Ele não acertou Guerreiro, o Locomotive. O Guerreiro. Que ele, pode ir embora nesse caso. Gostaria de ficar no Brasil e que estaria acertando. E aí, se vier o Wagner Love, você acha que vão renovar com o Guerreiro? Eu acho que não. O Guerreiro é página virada, Sônia. Eu acho que não. O Guerreiro já é página virada. Aliás, olha, outra página que pode virar é do Petros, né? Eu vi uma matéria agora há pouco dizendo que o Petros quer ir embora. Segundo o Oswaldo Pascoal, o Palmeiras quer. É uma coisa significante pro Corinthians. O que o Pascoal falou é que o Palmeiras quer o Petros. Mas o Roberto falou onde que fica. O Pascoal falou que o Petros que o Palmeiras gostaria que o Palmeiras quer o Petros. O Petros é bom jogador, hein? Eu acho que tem um monte de cara lá. É bom jogador. Mas ele é bom jogador. Ele pode jogar um pouco mais avançado ou então um pouco mais recuado ali também no meio campo. Opção pro grupo. Mas, ô amigão, pra domingo aí, ó, possivelmente o Corinthians ele vai jogar com Cássio no gol, Edilson na direita, Edu Dracena e Gil na zaga e o Fábio Santos na esquerda, já que foi expulso, né? Ralf, Bruno Henrique, Jadson e Danilo. E na frente, Mendonça e Guerreiro. E o Danilo faz gol nesse jogo. Crava aí. Com certeza. Fábio Santos e o Guerreiro foram expulsos no primeiro jogo. O Calça vai jogar no lugar do Felipe mesmo, essa informação? Posso dar um palpite nesse jogo aí ou não? Então, gente, vamos explicar. O Fábio Santos, ele vai jogar no domingo, porque ele foi expulso na quarta-feira, e ele não vai jogar o próximo jogo da quarta. Ele e o Guerreiro, eles foram expulsos. Então, ele foi expulso. Então, como eles não vão jogar na quarta que vem, o Guerreiro, o Cássio e o Fábio Santos estarão em campo, junto com o Ralf também, que é titular. Agora, e Israel, o Guerreiro também. Ô, Israel. Então é um mistão, né? Ô, Israel, vou dizer algo pra você. Eu gosto do Wagner Love. Eu gosto do Wagner Love. Mas hoje, não há termos de comparação entre Wagner Love e Guerreiro. O Guerreiro é muito mais jogador. Com certeza, mas assim, ó, o Guerreiro não quer jogar mais no Corinthians. O Guerreiro que vai passear, velho. Vamos perder a cabeça com ele, não. Ô, mano, não aguenta mais. Domingo, eu tenho certeza que o Fábio Santos joga meio tempo só. Por quê? Meio tempo, porque o Tite vai querer preparar um time pra jogar na quarta-feira. Vai experimentar um outro lateral esquerdo ali. Pode ser. Mas, ô, amigão, deixa eu te perguntar. É treino, é isso? Você tem ar-condicionado na tua casa? Não tenho. Não tem, mano? Você quer participar do quiz da Polo Ar aqui com oferecimento da Carrier? Só se for agora e você me ajudando. Ah, velho, não sei, viu, mano? Não sei. Ajudar. Só se for agora. Não sei, mano. O negócio é o seguinte. Vai participar, então. Quer participar? Falei, eu quero participar do quiz da Polo Ar. Quero participar da promoção Polo Ar. É isso aí, mano. Então, ó, vou te fazer três perguntinhas. Uma referente a Polo Ar, uma referente a Carrier e uma de conhecimentos gerais de futebol, tá bom? Me ajuda aí, mano. Então tá bom. Me ajuda aí, velho. Eu quero imagens. Me ajuda aí, velho. Vamos lá, mano. Me ajuda aí. Antes de você começar, mano, que absurdo essa torcida única. Eu gostaria de tocar no assunto também. É brincadeira, absurdo. E pensar que a gente já teve torneio início com todas as torcidas. Seu tapa na cara da sociedade. Nessa época eu medi o gol com a treta, lembra? Com a treta. Era legal. Vamos lá no curso. Vamos lá. Ô, amigão, há quanto tempo a Polo Ar está no mercado de ar-condicionados? Alternativa A: 200 anos. Alternativa B, 180 anos. E a alternativa C, 35 anos. 35 anos. Boa, velho! Não precisou nem de dica, hein? Essa tava difícil, hein? Essa aí tá difícil. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, hein? Já tá com a tomada na mão, tá bom? Vamos lá. Tá concorrendo aqui a um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs. É, vou buscar na segunda-feira isso aí, hein? É, vamos lá. Mas você não ganhou, né? Tem que ganhar. Vamos lá, me ajuda aí, mano. Vamos lá, vamos lá. Qual a empresa líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Polar. Não, não, não, não, não, não. Qual é a empresa? Ó? Lá, vou repetir, lá. Vou repetir a pergunta. Não queima a largada, velho. Vamos lá. Qual a empresa líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Tem alternativa ou não? Olha, velho, essa daqui é muito fácil. Boa, velho! Tô nervoso. Me ajuda aí. Ô, oh, mano, não dá dessas, hein, tio? Não, tá louco, meu coração. Então, vamos lá, me ajuda aí. Faz hora, mano. Eu ia falar, mano, que minha capa do fone aqui tem um QI maior que o teu, sem razão. Tá louco, mano. Pô, mano. Ô, amigão, você tá agora com a tomada na mão e aquela palheta que tem na frente do ar-condicionado que fica mexendo pra cima e pra baixo. Só depende de você, mano. Vamos lá. Ah, de mim não, velho, porque essa aqui não vai ter dica, mano. Eu não sei se você vai matar, mano. Não sei se você vai matar. Vamos lá. Vamos lá. Negócio é o seguinte, amigão. Qual foi o primeiro jogador da história do Corinthians apelidado como o Pé de Anjo? Marcelinho Carioca. Não! Olha, amigão, amigão. Olha, eu não ouvi nada, tio. Acabou. Olha, vou te dar mais uma dica, velho. Ó, você tem 5 segundos. Essa última pergunta, velho, você tem 5 segundos pra responder. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem, Israel? Eu tenho 41. 41. Pode errar, hein? Olha, o negócio é o seguinte, vou repetir. E ó, respira fundo, pensa, tá certo? Pensa, amigo, pensa. Não vou deixar se queimar a largada de novo. O negócio é o seguinte. Qual o primeiro jogador da história do Corinthians com o apelido de Pé de Anjo, velho? O primeiro, velho. Não, não é o mais recente, velho. É o primeiro. Então, ó, vamos lá. 1. Zé Maria. 2. Olha, amigão. Zé Maria, não foi não? Merda. Merda. Ele tem o que numa porta de cara? Basílio. Quem? Basílio. Olha, amigão. Como eu não decido sozinho, velho. É. Eu vou consultar os meus amigos de programa aqui, tá certo? Ah, ó, o negócio é o seguinte, te dei 3 chances, velho. E eu vou ter que passar aqui a bola pros meus amigos, tá certo? JD do estádio. Olha, ele respondeu Basílio depois de inúmeros nomes, mas vamos lá. Primeiro, Sombra, você é a favor dele ganhar o split highwall da Carrier de 9 mil BTUs? É. Ou não? Eu preciso responder? Você precisa. Se é um quiz, não. Benjamin. Olha, eu vou dizer um negócio pra você, cara. Eu vou junto com o Sombra aí. Se é um quiz. Ah, me ajuda aí, pô. Pô, mas deixa eu te falar, velho. Pé de anjo. Não, olha, voto. Hã? Voto. E aí, voto. Você tem que falar. Ah, ele não acertou o nome. Não. Então, infelizmente, se é um quiz. 2-0. Domênico Gato. Deixa eu pro final, né? Não, agora. Sim, vamos lá, pela ordem. Na ordem. Vamos lá. Vamos lá. Agora? Vamos lá. O programa tá chegando no final. Olha, é um quiz, né? Quiz tem que acertar quando não tinha alternativa. Você deu uma chance pra ele, errou. É. Aí deu outra chance, errou de novo. E aí, então? Infelizmente, veredito. Então, acho que não, né? Mas eu sei lá. Então, não. Isso, velho. Portuga. Eu vou te dizer por que não. Não, vamos agilizar, gente, porque... Não, é o BBB, a gente chama. É sim ou não, gente. Teve um cara que ligou aí há 2 semanas atrás ou uma, o cara errou e não foi dado chance nenhuma pro cara. Ah, então foi não. Espancado o cara aqui. Então, não. É RG. Esse cara errou 3 vezes e não foi dado. Não, não foi dado. Então eu tenho que ser também coerente com isso. Não. Mota. Não. Bah. Olha, amigão Israel, peço... 1 milhão de desculpas, mas infelizmente... Volta a ligar semana que vem. Isso, galera. Por favor. Tá bom? Volta a ligar semana que vem. Então, beleza, mano. Valeu, falou. Valeu, fera. Obrigado. Um abraço. Valeu. Tá certo. É jogo. Não banaliza o bagulho também, né, mano? Não precisava do quiz, né? Não, não é quiz, senão é doação. Não, ele já tinha errado na primeira, né? Já tinha errado. O outro ouvinte que entrou aí, eu lembro, o cara errou. Não, mas tá bom. O próximo ganhará esse ar-condicionado, um split firewall da Carrier com oferecimento da Polo Ar, tá bom? Vamos falar em ganhar? Olha o avião aí, ó. Olha o avião passando. Olha o avião do estádio passando. É. Opa, esse avião é bom, hein? Te leva pra ver Barcelona e Real Madrid. Que beleza. Mota, notícia do São Paulo, Mota. Ah, tricolor. Dória, bem-vindo, Dória. Chegou? Anunciou? Não, não. Porra, Mota. Ué, tá anunciado que o São Paulo já tinha chegado. Se viesse pela Singapura, já tinha chegado. Não chegou em São Paulo, mas tá anunciado, pô. Ah, tá, já tá. Lá já só falou que ele vai vir pro São Paulo. Lá no Olympique de Marseille. Mas não assinou ainda. Olympique de Marseille. Tô perguntando. Você sabe que as bases são. Contrato até 30 de junho. Sim. Só cobre até as quartas de final da Libertadores. Claro, se o São Paulo chegar até lá, tomara que chegue, óbvio. Mas a gente não pode ser aqui. Mas pode ser. Tonto de chegar e falar, já passou. Tem fanfarrão de tudo. Tem uns caras que falam. Tem. Mas agora é o seguinte: se o cara for bem. Vai vir mais um torcedor desses aí que gosta do São Paulo e vai comprar o jogador pro São Paulo. Isso. Por quê? Vocês são amigos, cara. O tio Patinhas é São Paulo. Ah, mas aí o Benja vai dar chiriquinho. Aí ele vai dar chiriquinho. Claro que é. Aí vai dar... Ai, não pode. Deixa o Benja aí que tá resolvendo as multas dele. Olha, no carro. Clemente Rodrigues negocia a saída. Então vai longe, hein? Vai pro Colombo. Isso vai longe. O Benja tá precisando de um torcedor pra pagar as multas dele. Isso vai aí, longe, hein? Ai, meu Deus. Ai, tá até com dor de cabeça, meu Deus. Luiz Fabiano será titular contra o 15 de Piracicaba. Quem vai ser o titular? Luiz Fabiano. Tá bom. Né? O Muricy mesmo falou, tem que ter o rodízio, tem que ter o jogador. Luiz Fabiano. É o Real Madrid. E o Kardec, né? Que é bom pra caramba. O Kardec também é bom. Kardec é muito bom pra caramba. Aí quando o outro time já tá cansado, você põe o Kardec e os caras falam, não aguenta. Aí começa a correr. É, exatamente. E o Ademilson Arantes do Nascimento? Não, aí não, né? Agora vocês tiram o cara do. Vocês tiram o cara do co-irmão e pra botar o cara no banco. Vocês são sacanas, hein? Agora tem muito melhor que ele. O Ceturion. Né? Centurion. Não, não pode estrear ainda Centurion. Porque você não vai aprender nunca a falar o nome do cara. Que eu gosto de falar Centurion. Né? E parece uma coisa de desenho, né? Aquela coisa de guerra. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você que são os letrados aí. É cinturão. Jogador. É, mas lá no povo vai ser isso, né? Ainda não pode estrear e tal, porque falta regularizar os documentos. Sim. Tá. Tem que esperar a Kirchner liberar ele lá. Isso, tudo é. Ah. E Tinguara. Ah, é ruim, lá não tem fax. Nossa. Tá sem fax. Tá sem fax. Aliás, nesse nível, eu não sei quem tá pior, viu? Você viu que loucura? Fala nisso, você viu que loucura aquelas cenas do aeroporto, do promotor, o Lisman? Não vi. Vocês não viram isso? Não vi. Ué. Pô, levantou um negócio, você não viu? A câmera do aeroporto, só nele. Só nele. Desde a hora que ele chega... A hora que ele vai dar a passagem, ele vai fazer o check-in. E quem é o ele cara? Para, ele tá dando o telefone, ele cumprimenta uma pessoa, o Nisma. O promotor foi assassinado. E quem é o cara que recepciona ele? Então, não sei. E a câmera do aeroporto é só nele. Não é a câmera geral do aeroporto. Que estranho. A câmera vai filmando ele todos os passos dele, onde ele para. Que câmera é essa? Essa câmera do aeroporto. Não. Só que... Não, essa câmera é de um lugar privado lá. Alguém teve acesso pra ficar filmando. Então, do aeroporto. Que louco isso, hein? Que doido isso. E detalhe, diz que no lixo dele, tinha um rascunho dele que ele condenava a presidente. É. Foi responsável por tudo e tal, tal, tal. Olha, hoje que a gente vê. Olha, lá. É. Aqui. Como calma? Lá. Não investigaram ainda quem derrubou o jatinho do cara lá. O jatinho do cara, ninguém fala mais nada. Parece também, que tinham marcas de bala embaixo do jato. É, o jato do cara. Não, não, não. Que é isso, cara, da teoria da conspiração, hein, gente? É, eu vi a fuselagem, tinha marca de tiro. Olha, o Mano é bateram o jato. O Mano até fala, o homem não foi à lua. Foi um filme. E o Elvis tá vivo. Olha, daqui aos 20 anos. O Elvis mora no interior da Argentina. Daqui aos 20 anos eu vejo o Mano como o Datena. Tragédia. Isso inventou a teoria da conspiração. Conta pra mim, olha só as imagens. Você vai vendo meu filho, o Mano lá. Vocês estão tudo preocupados que domingo tem jogo, tem clássico, se torcida vai ou não vai, mas se você for no shopping, você vai ver lá o Mano todo bem barbeado de Bozano. Ah, opa, com certeza, irei ao jogo bem barbeado, porque agora a torcida do Corinthians terá acesso aos ingressos, e eu irei, tá? Seria um dos 1.800 que estará lá. Eu serei recepcionado pelo Paulo Nobre. Serei recepcionado pelo Paulo Nobre, Domênico Gato, porque eu sou muito bem-quisto dentro do palestra. Com certeza. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, e contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que protege e hidrata essa sua pele que tá áspera, parecendo uma lixa, tá bom? Meu Deus do céu, se encostar numa bexiga, você estoura. É, amigão, tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, tá bom? Você vai deixar sua franja, o seu topete daquele jeitão que você quer. Esse modelador de cabelo é top, eu uso e recomendo. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente, muito bem. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, Estamos chegando ao final. RG, quem ganhou a camiseta do estádio? Foi o Israel Porto. Opa. Ou pelo menos foi para um lugar legal. Israel Porto ganhou a camiseta do Estádio 97, produzida pela Fit Camisetas, fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea, telefone 3037 Boné. É isso aí. Mas esse, ô Benja, esse não é muito esperto não, hein? Pô, trocou um ar-condicionado por uma camiseta, velho. Parece que aquele negócio dos seus amigos, quer trocar assim? Mas é uma camiseta bonita. Sim, não, mas vai com a camiseta, fala visionado. Vai, para, velho. A camiseta, a camiseta é linda, ele vai fazer sucesso, vai, mas pô, vai perder o ar condicionado. Tá louco. Ó, e só pra encerrar, minha fonte, você falou locomotivo, é que o Wagner Love já acertou com o Corinthians. Mas eu não falei nada. Vocês falaram, foi pro locomotivo. Eu não falei nada. Vocês não, eu não falei nada. O Wagner falou que não acredita. Isso informação que acertou, sim. Boa, mais um furo. Não, vou esperar. É que o dá um furo é com o Benjamin mesmo. O Wagner Love, ele vestiu a camisa, tudo, e não jogou. Também tem isso, né? Não puseram a camiseta venda em loja? Então. Eu vou falar, vai fazer sucesso esse maluco com a camisa do Corinthians, hein? Tava marcado. Não, tô esperando aquele. É verdade. Muito bem, Estádio 97 volta na segunda-feira, no oferecimento de Polo Arco a Polo Ar Condicionados. Você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, o nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Falou, gente. Boa noite. Bom fim de semana. Fique na sintonia da energia. Tchau. Toda quinta no Club Tronic, esta noite. Hey, we are stadium X and you are listening to Protocol Radio. Nick Romero com o Protocol Radio. Energia. On the Beach, o Festival Pé na Areia na Praia da Enseada traz pela primeira vez Dimitri Vegas e Like Mais. 1, 2, 3, 4. Os Reis do Tomorrowland, ao vivo. Em show exclusivo no Carnaval, 15 de fevereiro, às 14h no Guarujá. Dimitri Vegas e Like Mike no Guarujá. Um festival totalmente pé na areia. Ingressos já à venda pela Ticket 360. Dimitri Vegas e Like Mike no Guarujá. É promoção exclusiva. Energia 97. Olá, eu sou a vereadora Sandra Tadeu. Muitos partidos abrem espaço para mulheres apenas para cumprir obrigações legais, fazendo com que a nossa participação na política seja tímida. No Democratas, nós mulheres temos participação efetiva nas decisões e nos posicionamos de forma corajosa e firme. Precisamos de mulheres de força e comprometidas. Dê voz às suas ideias, venha para o Democratas, o partido onde as mulheres podem muito mais. A Polo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Polo Ar. Sam Smith. Oh, won't you stay with me? Energia. Com vocês, o nosso deputado federal Orlando Silva, do PCdoB. O trabalho do meu partido, o PCdoB, em Brasília, será apresentar propostas que ajudem São Paulo a se preparar melhor para o futuro. E é preciso planejar com antecedência. Foi a falta de planejamento que levou nosso estado a esta crise da água. São Paulo precisa de projetos inovadores e que respeitem as pessoas. Vem com a gente, vem! Oi, aqui é Grazi Massafera e se você também tem cólica, não precisa esperar a dor ficar bem forte para você se livrar dela. A Troveran age logo nos primeiros sintomas para que a cólica nem comece. A Troveran, tomou, passou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sou Gil Arantes, prefeito de Barueri. Aqui, em nossa cidade, o combate ao crime é assunto sério. Fizemos um estudo e criamos o Plano Municipal de Segurança. A Guarda Municipal atua de maneira preventiva. Contratamos novos guardas, investimos em uma nova frota ostensiva e em mais equipamentos. Ampliamos a atuação do Grupo de Intervenções Táticas e Estratégicas. Não precisam andar com medo na rua. Esse é o jeito, democratas, de governar. Feliz, você também. Alesso. Energia. Sábado, dia 7 de fevereiro, a partir das 10 da noite, Flash House Rhapsody apresenta Uma Noite do Havaí. Uma das festas de maior sucesso da época do Rhapsody. Na pista, o melhor dos anos 70, 80, 90 e 2000. E mais, decoração e mesa de frutas. E no final da festa, vamos dar o grito de carnaval. É sábado, dia 7 de fevereiro, no Clube Hortência. Informações 3681-3779 ou acesse rhapsody.com.br. Flash House Rhapsody. Ouça o que a deputada estadual do PCdoB, Leci Brandão, tem a falar sobre as mulheres na política. PCdoB é o meu partido e tem história. Uma história transparente, de luta em defesa dos direitos das mulheres, contra o preconceito, contra a violência e por salários dignos. É o meu partido, tem a voz do povo e defende as mulheres no poder. Venha fazer parte dessa história. Vem com a gente. Vem, vem, vem, vem com a gente, vem pro PCdoB. Salto quebrado, maquiagem errada, guarda-roupa que não ajuda. Relaxa, amiga. She DJ. Bom, eu tenho uma coisa pra contar. Um programa feito por elas que comandam a noite de São Paulo. Opa, vamos lá. She DJ. De quinta para sexta, Mega Noite. Energia. Energia. Energia. Energia. 97. A energia que te move. Acessando. Mixagens. Na Energia 97. Você ouve agora. Você ouve agora. Night Sessions. A House Music em seu melhor estilo. Night Sessions. Night Sessions. É Energia 97. A energia que te move. Legal, ótima sexta-feira. No ar mais um Night Sessions. Do House Music. Eu sou o Rodrigo Bolonha. E agora, o set do DJ Anderson Tomé. Night Sessions. Sessions. Sessions.

Night Sessions.

Night Sessions.